todos a mais um podcast, este por vez gravado no dia, sai da frente, 27/1/2019, com o nosso grande Miguel Nunes, que está à frente de tantos projetos e é super ativo na internet. Eu a próprio deixo-lhe muito a desejar, mas ainda bem que estás aqui um bocadinho a partilhar o teu tempo, muito fervoroso, muito, muito motivado, pá, és um compasso no farol ideológico desta juventude portuguesa que tem que... És um exemplo a seguir. Obrigado, o prazer é todo meu. E fala dos teus projetos um bocadinho. Então, é assim, eu, um pouco por todo o Twitter, vou plantando e disseminando a semente da minha própria ideologia e parece daquilo... o David Icke a falar, mas pá, continua, não interessa, há coisas que são válidas. E daquela que é o que nos reúne, basicamente. Eu tenho, dentro do próprio Twitter, umas duas páginas. Dois projetos que eu ando a disseminar e que ando com cuidado a elaborar. Primeiro sendo a Situação, que é uma página Twitter que constitui basicamente uma plataforma do conservadorismo no Twitter. É uma página que não tem assim um viés partidário, já teve, agora já não tem, e que basicamente o fim último é estabelecer um site em que todos, e eu digo todos mesmo, todos os que queiram ajudar, possam escrever artigos, fazer publicações. Eu lembro que tu tinhas uma página tipo aberta, género open source, não era? Que toda a gente podia contribuir com artigos. Mas tinha um site de WordPress adjacente a isso, que podia ser usado por toda a gente. Era só pedirem por DM, a palavra passe. Claro, claro. Para contribuir. Epá, para não estar para aí a dar a palavra passe e depois toda a gente acede e faz lá o que quer. Claro. Tem que ver primeiro as pessoas. Se as pessoas forem indicadas e se de facto quiserem contribuir, é só pedir a palavra passe. Eu vou ver se dou ou não. Muito provavelmente vou dar, porque eu sou uma pessoa que é a única pessoa que até agora se demonstrou interesse em fazer artigos lá, no meu próprio projeto. É só falar comigo, não tenham medo, eu não mordo a ninguém, o Simpson também não, acho eu. Já, eu digo sempre a mesma coisa, eu estou sempre portas abertas, sabes? Eu tenho sempre a iniciativa de convidar pessoas, e algumas aceitam, outras não, mas eu estou sempre porta aberta. Eu acho que é isto. Temos que aumentar um bocado a nossa projeção, pá, nem que os projetos se cruzem, porque ainda somos muito poucos, torna-se um bocado frustrante às vezes. O investimento que a gente às vezes faz no material intelectual que queremos partilhar com as massas, mas também temos que admitir de certa maneira que estamos a... Olha, sim, desculpa, mas o barulhozinho estava a voltar, tens de ter cuidado com isso. É? Ui. É. Vai avisando. Mas pronto, deixa-me lá vir aqui aos settings num instantinho. Se eu der assim um toquinho, parece que isto resulta um bocadinho. Está bom. Pronto, mas epá, é que ainda estamos assim um bocado a falar para uma câmara de eco. É. Então, estamos a falar para nós próprios, mesmo até os grupos no Twitter, porque às vezes, a compartimentalização é um instrumento dos globalistas, e a gente está a fazer isso um bocado. É nós mesmos. Nós estamos a usar uma ferramenta do inimigo para nos prejudicar a nós mesmos. E nem sequer conseguimos ver isso. E aliás, o que eu estava a tentar fazer aqui era utilizar, não sei se tu viste, e se consegues observar isso, as pessoas de direita tendem a ser um bocado mais individualistas, isso é normal. Não têm aquela... As pessoas de esquerda não têm aquela noção racional e por isso pecam no individualismo. Mas têm, por outro lado, um coletivismo exacerbado. Elas basicamente, epá, um gado. Mas isso há uma coisa positiva. Nisso há uma coisa muito positiva, que é, se atacas um, vai logo tudo atrás. Nós temos um ego muito grande, estás a entender? Não, mas olha que está aí um bocado a chave do crescimento, tudo o que a gente possa pôr no ar. Por isso é que eu às vezes acho que quanto mais material houver no ar, melhor. Porque mais tarde ou mais cedo, e só aí, é que as coisas vão tomar uma dimensão que eu não sei até que ponto é que possam vir a ser agradáveis ou não. Porque a gente faz isto, tu fazes os teus projetos, Pá, nós fazemos isto, tipo, genuinamente, de intenção, do coração, sem cobrar nada a ninguém. Isto perde, uma pessoa perde tempo, mas é algo tipo, pronto, queremos pôr cá para fora, apresentar algum registro, mas só quando começarmos a tal esquerda organizada começar a embirrar, aí é que vai-se começar a separar o trigo do joio. Aí está, porque a esquerda é organizada até um certo ponto. Quando lhe tocas no ponto fraco, aquilo escama tudo. E não é só isso. E são pessoas que são, tão, digamos, têm um nível de influência pessoal tão grande que também podem cair para o nosso lado. Porque, de repente, apesar de terem sido indicados que nem um soldado cego, olha, vamos atacar este personagem X ou Y porque está a falar desta maneira, sem um achar, epá, fez sentido, já não é mau. Exato. Mas aí tens uma coisa. Vais que o ódio. As pessoas de esquerda, e eu já vi isso acontecer muitas vezes, não é necessariamente, e eu já disse várias vezes, é um desperdício de tempo vocês estarem mais preocupados ou em organizarem-se enquanto direita a atacar. Espera. Houve aqui um. We interrupt this program to bring you a special report. Vou pôr outra vez a gravar. Eu depois junto o fechar. Houve aqui um bugzito que diz que deixou de gravar. Isto se calhar é mau contacto, estúpido, mas continua. Gravar quando? Estou? Estou? Deixou de gravar quando? Não deixou de gravar. Apareceu aqui um pop-up a dizer que havia problema na captura de som e eu tomei providências para não se perder. Desculpa lá, então, a quebra de raciocínio. Recomeço onde estava? Não, continua. Então, existe um problema, claro, na esquerda, que é para nós uma benesse. Assim que tu atacas um líder da esquerda, e volto a dizer, não é por atacares o indivíduo, e é o maior erro que nós podemos fazer enquanto direita organizada. Eu vejo por aí muitos grupos que já foram aqui indicados, e vários membros deles até já foram aqui convidados, mas eu não vou indicar nomes. No meu podcast? Ao invés... Tu não precisas dizer nomes, mas... O ataque. É porque eu também gosto de fazer esta plataforma como uma conversa de pessoa. E às vezes as frustrações vêm ao de cima. A tua reserva, de certeza, é que basicamente é a técnica deles, não é? Não é atacar o argumento, é atacar o indivíduo. Exato. E a esquerda é contraprodutivo. E é o maior erro que a direita pode fazer, é considerar a esquerda enquanto uma base de indivíduos. Não são. Portanto, ao atacares um ser que é fechado por natureza a qualquer outro tipo de argumento, ao mesmo tempo, já viste a hipocrisia, eles dizem ser mente aberta, mas depois são as pessoas mais fechadas. Claro. E os antifas, a violência que patrocinam, as ameaças de morte constantes em nome da liberdade e etc. É uma parvoíce. É a máxima às três frases do George Orwell, que é guerra é paz, liberdade é escravatura e a ignorância é força. Anda tudo ao contrário. Exato. É a deturpação. Lá está, nós estamos a operar um bocado dentro do coletivismo. Mas já agora deixa-me perguntar-te pelo teu caminho pessoal. Sem interromper. Perguntar esta parte das duas. Desculpa. Para concluir, o que eu estava a dizer é: portanto, não vale a pena nós estarmos a atacar os idiotas úteis de Gramsci. Vale sim atacar os líderes. E assim que eles veem que os líderes deles não têm argumentos para um mero indivíduo que ninguém conhece. Eles começam a duvidar. E foi assim que já me aconteceu a mim também. De onde é que tu vieste, Miguel? Eu sou da Figueira. Não estou a dizer geograficamente. Eu estou a dizer ideologicamente. À medida que foste nascendo, tu sempre foste, tipo, assim? Ou até experimentaste o sabor do manifesto marxista para reconhecer os seus erros e evoluíste para a pessoa que tu és hoje? Nunca experimentei o sabor do manifesto marxista, mas houve por aí uma altura em que eu duvidei, mas porque eu duvido muito. O sistema de ensino que tu estás a passar, porque nós temos uma diferença de idade, é tão doutrinado. Eu às vezes acho que há uma certa utilidade no negativo para tu identificares o que não funciona. É tipo. aprender sobre comigo no próprio sistema de ensino. Aliás, eu estou ali colocado naquela escola como se fosse um infiltrado, porque eu julgo que eu não pertenço àquilo. Epá, tu dás um sistema de ensino é algo que é dado de uma forma tão leiga, tão amarga e tão desprovida de qualquer virtude, que é uma tela rasa. É robótico, é uma linha de produção de mentalidades opacas. É exatamente isso. E depois as pessoas também, coitadas, não têm culpa de ter péssimos professores colocados, que após o 25 de Abril entraram com notas de 9,5, por exemplo. Mas tu passaste por isso, não é? Eu passei por uma fase em que, quando eu não percebia nada de política, já não foi quando eu me interessei por política. Eu, desde que me interessei por política, desde meados de 2015, eu sempre fui de direito. Sempre. Quando não me interessava por política, dizia que era do PS. Pronto. Bem, não, mas é só, porque, eu confesso que eu, quando era mais novo, a minha mentalidade encaixava-se mais, que é isto que acontece. Tu és tipo, eu vejo, tu e até... Eu ideologicamente estou entre o nacional-conservadorismo e o integralismo. O que me faz não ser integralista é a questão económica. Eu sou um bocado mais liberal em muitas coisas, portanto, nunca na vida poderia ser integralista ou fascista, portanto, se está fora de questão. Mas lá está... Isto é uma coisa que eu gostei de te ouvir a falar ontem na Grande Tasca do Humberto. Vamos parar e respirar um segundo para falar tão bem da Grande Tasca do grande Humberto, man. Tasca do Humberto. Quem não para nessa tasca ainda não provou os enchidos nacionais e a bela pinga intelectual que lá é servida, por assim dizer. Mas tu ontem... Parecia que estavas um bocado... Foi Por um lado, tu tens o teu idealismo, mas também já parece que estás a começar a entrar naquela fase da ilusão ou do rapto ideológico que certos personagens podem fazer, porque tu és um homem de história. Tu sabes a deturpação que existe, sempre existiu, de certos manifestos mal usados. Às vezes... Tu falaste aí uma coisa, disseste que eu era um bocado idealista. Um bocado o quê? Há bocado disseste que eu era idealista. Tu és idealista sobre ti próprio, como eu sou. Não é um idealista de... Eu pessoalmente, que é isto que eu gosto nestas pessoas que são ecléticas, que se reúnem na Tasca. Isto é uma luta pessoal e ideológica nossa também. É. Nós não temos a certeza. É isto que nós até se calhar achamos extremamente piada. O liberal ou o marxista estarem tão confortáveis na sua pele com tão pouco como base intelectual para o seu próprio argumento. Por isso é que é sempre engraçado discutir argumentos. Sim. E eu vou-te dizer uma coisa, eu já fiz vários testes de filosofia, já falei com professores de filosofia, sempre disseram que eu era um tipo absolutista, eu próprio concordo nisso, eu concordo que Nietzsche, por exemplo, quando diz que a verdade, que existem verdades relativas, ou que toda a verdade é relativa. Não, toda não, isso é sofismo. Isso é como se fosse, de certa maneira, uma própria verdade absoluta, e é completamente refutável. Portanto, não é. É só, lá está, há aqui uma coisa que a esquerda se apoia muito, é a simplificação do pensamento. O bom e o mau, exato, e toda a gente teve um motivo para, toda a gente teve um motivo para, mas há pessoas que são simplesmente psicopáticas, meu, fazem-no isto, sem motivo. Isto advém da pergunta de Pilatos a Cristo, o que é a verdade. Exatamente, porque eu acho que um dos maiores defeitos do ser humano é reconhecer uma verdade absoluta. Nós somos cegos a esse ponto, nós conseguimos deturpar qualquer tipo de discurso. Por isso é que a esquerda tem sucesso, por isso é que nós estamos aqui. Porque ideologicamente, no fundo, na pessoa, no indivíduo, quando tu apanhas um indivíduo, que é isso que os liberais ficam assustados, é quando tu os apanhas num mano-a-mano intelectual, digamos assim. Falta-lhes o apoio, falta-lhes o suporte, falta-lhes os likes. Tete-a-tete, vamos discutir isso. E depois, obviamente, ele vai ter que compreender que tu não és o monstro que ele foi levado a acreditar. E basicamente até estamos a defender a mesma coisa, que é simplesmente justiça. Agora, o preço da justiça às vezes traz algo que o liberal não quer pagar. Se tu comparas muitas ideologias, com exceção das ideologias que são mais distanciadas no espectro político, a única coisa diferente são os meios, pois os fins são os mesmos. Os fins quase sempre são os mesmos. Eu ontem quase que notei um alívio da tua parte, quando estávamos numa discussão na Tasca e eu, por exemplo, referenciei a maçonaria e tu disseste qualquer coisa tipo, porra, estava a ver que não, tipo, porque ama. Há certas influências psicológicas. Cerca disso, porque cada vez mais eu começo a reparar que essas próprias organizações, e por favor não me matem que eu tenho uma família, que eu agora vou falar aqui coisas sérias, essas associações secretivas, entre aspas, começam a ir procurar gente, pois já ninguém vai para elas, já ninguém lhes passa cartão, e elas começam a perder poder e influência na própria política, onde floresceram, vamos ser sinceros. Exato. Foi uma influência social total. E agora começam a ver que as novas gerações de políticos, cada vez menos, têm as maçons lá. Os maçons, neste momento, são tipo um clube de vinho. É. Olha, e agora... Pronto, vamos lá ver o que acontece. Se eu tiver que interromper, não leves a mão. Mas agora, fala aí à vontade. Epá, acerca dessa questão da maçonaria, eu fui uma espécie de alívio, foi? E todo o resto do outro, do meu discurso de ontem, foi um alívio, porque eu senti uma espécie de transtorno que vem desse próprio cinismo desse próprio ceticismo do que é o cético ou deixa de ser. Porque eu sou um gajo que duvida tanto que até duvida da dúvida e acabo por ser absolutista por causa disso. É como se fosse. Isso é muito bom. Eu acho que isso é muito bom. Menos dá mais. E por isso é que eu sou absolutista, porque eu duvido da própria dúvida. Epá, mas o termo de absolutismo não é assim um bocado contraditório dentro do teu próprio relativismo individual? Porque continuas na procura. Estou? Estás-me a ouvir? Estou. Ah, pronto. É que eu parei de te ouvir um bocado. Não, eu estava a perguntar, porque é tipo absolutista. Eu por acaso, eu sou sempre o tal cético e consoante a introdução de novos conceitos, eu consigo moldar, mas isto é um exercício que não é para todos. Isto é que é a parte chata. Parece que há uma resistência, os absolutistas são os outros. Eu já tentei várias vezes deixar de ser cético e ceticismo. Muitas vezes isto faz-me à pequena escala um sítio. Mas se tu reparares bem, até nisso, e nós já falámos tantas vezes, até nisso é um ciclo. Tu duvidas de uma coisa que originalmente pensas, sabes que é verdade. Tá, e depois chega, ela continua a ser verdade. E depois continuas a duvidar a vida inteira sobre isso. Muita gente não consegue fazer. Porque não tem racionalidade para tal e nunca foram estimuladas. E depois acontece a mesma merda. E depois as coisas repetem. E depois implementa-se um comunismo num país da América do Sul, por exemplo, porque as pessoas não tiveram racionalidade suficiente para olhar para a Europa e pensar, epá, aquele regime matou milhões. As pessoas estão a fugir dali. O que é que nós vamos fazer? Vamos assegurar que esse regime não é aqui instalado. Mas não, as pessoas não são educadas, as pessoas não sabem, as pessoas não pensam, não têm virtude, porque lhes é retirada propositadamente nos sistemas de ensino. Exato. Opa, a mim mete-me uma confusão. Mas ao fim e ao cabo, não é um bocado esse o dilema, tipo, tu vês o jogo, vês o ciclo, e de certa maneira é um bocado, até que ponto é que tu não te questionas a ti próprio, até que ponto é que estás a perpetuar o problema do ciclo? Sim, rapá, basta eu existir para já estar a perpetuar o ciclo de certa maneira, a humanidade em si é um ciclo. Claro, mas isso é uma verdade absoluta, não relativa. Isso é uma verdade absoluta, até chegar um meteoro e matar toda a gente. Aí já não é uma verdade absoluta, deixou de ser a verdade sequer. Mas é uma verdade aleatória. Nós vivemos num equilíbrio no universo, por isso é que às vezes até um tremor de terra mais forte pode fazer um wobble na rotação em que lá vem as políticas do Algor explorar mais tipo sintomas que realmente houveram, tipo num distúrbio da órbita, que qualquer tipo de grau influenciou o meio ambiente, como se a responsabilidade de repente fosse nossa, apesar de haver responsabilidade nossa, mas isso, sempre apontada ao sítio errado. É, e isso é uma maneira de... é esse relativismo. Se tu fores ver aquilo da esquerda, a maior parte do discurso da esquerda tem uma parte certa, só que fica por aí. É, são meias-verdades que são apresentadas e o subconsciente humano detecta isso como verdade, mas como esse ser não tem nada mais do que subconsciente e não pensa e não formula, aceita já isso como uma verdade absoluta, apesar de dizer que toda a verdade é relativa. Ele próprio pode dizer que a verdade é relativa, mas aceita factos que são verdades absolutas como... epá, isso é contraditório. E depois leva à conquista moral da sociedade por parte da esquerda. Exato. E tu falaste muito bem em relação a quando distanciaste o método racional, tipo, diferenciaste pelo subconsciente, porque aí realmente é martelado como tipo uma base intelectual do nosso próprio cérebro. O subconsciente tem o poder que o intelecto não consegue apanhar. É aí que até eu às vezes digo que vive Deus. Nós temos que ter uma sociedade de filósofos para conseguir equilibrar ambos. Estás a falar do renascentismo? Hã? Parece o renascentismo. Epá, eu sou a favor de um novo renascimento. Yeah. Estou completamente a favor. Tanto socialmente, politicamente, artisticamente. Se tu fores ver, todos os ciclos da humanidade tiveram uma espécie de renascimento. E a própria arte está deturpada, porque a arte é um mecanismo de renascentismo. Quando existe, a arte está à frente da ciência. Quando existe uma crise moral e social, política, como existiu no final do século XIII, há necessidade, e o próprio ser humano busca, até as próprias elites vão buscar isso, mesmo sendo contra, buscam os valores do passado, integram-nos no futuro integram-nos no presente e constroem o futuro. É assim que vai ser feito. E é isso que nós temos que pegar agora. É um renascimento. Nós precisamos de elites, que infelizmente não temos. Precisamos de novos Medici para impulsionar um novo movimento cultural. Porque a direita tem uma dificuldade em encarar isto para além da política e para além da sociedade. Tem a ver com a arte, tem a ver com a ciência, tem a ver com a cultura toda no geral. Nós que somos tão defensores da cultura e depois não apostamos na arte, por exemplo, enquanto que a esquerda está sempre a martelar na arte, sempre a martelar na arte. Já, mas a arte é uma arte deturpada, é uma arte da aceitação do multiculturalismo. É uma arte sem valor. Sabes porquê que é sem valor? Porque é para corromper futuras gerações, para governarem confortavelmente, sem mentes críticas ou cínicas, no mínimo. Robôs intelectuais. Meu caro, vou-te fazer uma pergunta. Quem é que estava lá no início do século XX a influenciar as artes? É, foi a esquerda, foi o marxismo. E lá, é daí. Lá está, porque é uma abertura que deturparam a arte, mas vieram de um background irónico que até se gabam. Como, por exemplo, até temos o exemplo de como a festa do Avante sempre trouxe eventos culturais em outros tempos de Portugal e agora estão na linha da frente de teres que comprar por milhões de euros uma tela com merda na tela. Tipo, o artista projetou merda numa tela. Isto vale bué. E a gente fica naquela, espera aí. Houve, de facto, uma ruptura. E foi aí, foi na arte, que eles até conseguiram bem aquilo que, de facto, Marx queria. Só que eu reparo numa coisa. Se Marx queria isto, então Marx queria acabar com a sociedade. Porque, de facto, e fica provado na arte, houve-se uma ruptura com sucesso, mas o sucesso da ruptura implicou o subjetivismo, o relativismo moral e o fim da arte. Já não existe arte. Tu hoje tens um campo relativo. Claro, música, gráfico, seja o que for, plástico, escultural. Tu queres ir de Cascais e... ou tu has de sair à rua, tu já viste tantas culturas com lixo, por exemplo, has de ter visto... Com o quê? Com lixo? Sim, lixo, em Lisboa, à entrada de Lisboa existe sim, isso. Claro. Epá, dominado. Homem, eu pessoalmente, quando era mais da tua idade, já estive no... no Largo de Camões, sentado em cima da cabeça da estátua dele. Eu. Com uma cerveja na mão. Eu. Opa, mas uma coisa é fazeres isso, outra coisa é pegar numa paisagem, inserires um elemento que está completamente deslocado e dizeres: isto é novo, isto é melhor, sem qualquer noção do que é o melhor. E aí já estamos a relativizar, e aí eu já estou a fraquejar para aquilo que eu próprio prego, mas é verdade. E aí temos que ser honestos, é verdade. Uma pessoa não pode chegar a um lado relativizando, dizendo: ah, isto é o melhor, sem saber o que é o melhor, ou se de facto aquilo é o melhor, pois não tem qualquer noção do que é o melhor. Eu ainda hoje não sei o que é o melhor. E ainda hás de não saber. E vou morrer sem o saber. Mas eu adoro a procura. Exato. É uma verdade absoluta, o caminho. E era o que eu estava a dizer ontem. Nós estamos aqui a evitar um ciclo que se vai cumprir, quer queiramos, quer não. Que é, e vai acontecer, que é o declínio moral da civilização. O Weimar Republic. Exato. Não só o Weimar Republic, algo de outro calibre, algo maior. Zimbábue, pronto. Não quero o Império Romano. O fim do Império Romano vai ser o fim da civilização ocidental. E há de haver um coletivo de pessoas, que neste caso eu até aposto na Polónia e nos povos do leste, que vão tomar a alçada da Europa e reerguer o Império Europeu. Epá, que boa esperança que tu tens, mas territorialmente, apesar do ciclo, isto... Mas é verdade. Mas a minha observação dentro do ciclo é que o ciclo está cada vez mais apertado. Sempre houve, tipo, geograficamente mais sítios para começar um mundo novo. Neste momento está a ficar apertadíssimo. Agora já não tens mundo novo, agora tens a globalização. E a própria internet que nós estamos a usar é um mecanismo importantíssimo para isso. Vai haver um momento... O marxista, o freak, o transexual, o gay sádico, whatever, agora tem uma voz bué alta porque simplesmente há este mecanismo. Exato. Mas eu vou-te dizer uma coisa. Essa coisa da globalização... Essa maneira que nós temos de comunicar mais rápido uns com os outros pode, de certa maneira, vir a diminuir o ciclo de centenas de anos, séculos, para... Retrocesso? Nós estamos a vivê-lo, neste momento. Até dias. E vai chegar a um ponto em que nós até podemos deixar de ter um ciclo e se calhar aí, ou, há duas hipóteses até, vamos viver uma época de glória eterna ou simplesmente vamos acabar enquanto espécie humana. Tu sabes aquela... Mas aquele ditado geracional de os que combateram, os que regaram as raízes da liberdade com o sangue de patriotas, para depois os acomodados, que ciclicamente voltam sempre, porque não sentem na pele, e nós não sentimos na pele. Isto é aquela tal coisa, por exemplo. Nós temos bué respeito, por exemplo, se calhar, pelos combatentes do ultramar, sem estar a pôr palavras na tua boca, são absolutamente descurados. Nos mídias de hoje em dia, é uma parte da nossa história que está varrida para baixo do tapete. Nem sequer são relembrados. Claro. E sabes, debaixo do tapete, poucas mesmíssimas pessoas que reclamavam liberdade lutaram contra a mesma liberdade no ultramar, pois os grupos comunistas que, contra a vontade de colónias, por exemplo, andavam a armar o nosso inimigo. Andavam lá armados até aos dentes. Isso. Por trocas de favores que portugueses, que de portugueses nada têm, andavam a fazer, através de negócios, com senhores como Kissinger. E agora eu vou falar de Mário Soares. O Harry Kissinger é um personagem tão brutal. Como é que aquele homem tem um Nobel da Paz? Como é que é possível? Ele acabou com a Rodésia. Fez uma guerra na Rodésia. Acabou com o ultramar português. Fez uma guerra no ultramar português e ganhou um Nobel da Paz. Epá, eu acho que o Obama ainda tentou bater aos... Não é isso. Por acaso o Nobel da Paz teve mais a ver com aquela situação no Irão, que até Hollywood já fez o seu filme com o Ben Affleck para wikipedizar a história, digamos assim. Mas agora é interessante, eu não te quero estar a picar, mas ele é um sionista dupla nacionalidade. Ele é daquelas pessoas que eu às vezes me queixo, sabes? Uma mas é óbvio, ninguém gosta de zionistas, eu não sou zionista, pá, estás a falar como se eu fosse. Não, não, de maneira nenhuma, mas o sionismo esconde-se atrás do judaísmo, que por sua vez é uma religião que ainda não percebi afinal se é genético. O judaísmo é basicamente a religião. Tu chamas-lhe uma religião? Epá, é uma religião. Mas tu tens que nascer judeu. É uma religião, se tu fores a ver, tem um livro sagrado, tem um Deus, tem uma doutrina fixa, tem pecados. Para mim, o comunismo é uma religião. Mas lá está, porque até o manifesto que o Marx escreveu foi uma encomenda. E isso é uma história bastante... Eu digo-te, eu não queria divagar muito por aqui, mas lembra-te que, por acaso, existe a tese de como o sionismo é o pior inimigo de Israel, apoiado na religião que advém da Tora. Acaba por ser o próprio... É um bocado como... desculpa lá, eu gosto sempre de usar analogias como se fosse um clube de futebol. É quase como se o... Apesar de não gostar... Não, porque tem tudo a ver, na minha opinião. E tu tens que admitir, o futebol para as massas é o circo romano. É sempre cíclico. Serve para ninguém tomar atenção ao que realmente interessa. E tu ontem estavas muito ávido, e agora, ó Miguel, se me permites, vou mesmo, tipo, saltar de assunto para não... Tu ontem estavas muito interessado naquele clipe que eu agora vou passar, que legitimamente, estás a ver o meu ecrã? Oh. Que legitimamente, realmente, lá está, será que estamos a fazer o ciclo ou não, mas teve a furtividade de esticular para o fazer. Teve um impacto, teve uma virtude enorme. Isto está a dar cabo da narrativa dos mídia aos poucos. Por isso é que é bom este conteúdo continuar a inundar. Mas a gente só vai andar para a frente quando começarmos a levar com o veneno. Agora é que eu vi, e eu vou repetir aqui o que disse no outro dia. Força. Nós temos um conjunto de pessoas num grupo que está a proporcionar a Portugal coisas como estas. Temos um senhor que agora fica conhecido, que agora está a ganhar relevo, porque teve os tomates para confrontar um homem que passa impune à situação. Os mídia protegem. A mídia. E mais, temos um coletivo de pessoas, do qual faz parte, por exemplo, um senhor chamado Damasco, que está no meio do nada, numa ilha, e é isso que lhe faz ter essa vantagem sobre nós. Porque ele não tem nada a perder. Tem uma família, sim senhor, mas está distante. Mas isso é muito a perder. Está bem, mas ninguém vai lá ter com ele. Ele está lá, ele conhece os cantos àquilo, estás a entender? Epá, mesmo assim, o cerco aperta. Aperta, sim senhor, mas quem é que vai lá? Quem é que vai lá? O dia que ele tive, por exemplo, Mas eu posso continuar a falar. Não é isso, o grande Damásio, sim senhora, e até o Marco, também é um militante interessado, estão a passar, é quase como... É bem irritante, tu sabes que nas redes sociais o trivialismo acaba por ter muito mais relevância. Este podcast que a gente está a gravar, que eu acho extremamente interessante, e tu és uma pessoa extremamente interessante e culta e informada, tu és uma esperança. Não vai ter a relevância de um decote. Não vai. Eu estou sempre a bater nesta tecla. Não vai. E o dia que tiver... vai ser negativo. Se tu um dia acordares e tiveres, sei lá, 200 notificações por causa de um só tweet, não é as pessoas que concordam contigo do costume. Exato. Já estou fora do meu habitat. Exato. E aí é que as coisas vão se tornar interessantes. Aí é que o dia que acontecer, por isso é que eu digo, toda a gente faça. Porque o dia que alguém entrar sobre ataque, e se a gente continuar a interagir entre todos... Mas meu caro, é por causa disso que eu crio plataformas como a Citação. Porque isso aproveita o nosso individualismo. Por exemplo, o artigo. O artigo eu já disse. Vocês escrevem um artigo e fica lá o vosso nome e é publicado sobre o vosso nome. Eu não tenho tempo para escrever. Sim, sim, mas há mais gente. Mas eu digo sinceramente. Eu por um lado uso isso como desculpa, porque eu não sou dos maiores participantes dos grupos. Não sou dos maiores participantes no Twitter. Mas eu estou a tentar fazer o meu papel de unificar a cena. E é aqui que eu estou a gastar o meu tempo. A gente conheceu-se a partir daqui. A Tasca é outro mecanismo. A situação é outro mecanismo. E a gente, quanto mais se cruzar, quando alguém receber aquele ataque que toda a gente está à espera, aí toda a gente vai vir ao barulho. E quando toda a gente vier ao barulho, eu não sei se tu te lembras, vai haver aqui uma guerra, meu. Quando, intelectual. Uma situação, quando o rapaz do PNR, o Dark Greyheart, aquele rapaz de cabelo meio comprido, meio curto, foi atacado por um Samuel não sei quantas, que era um tipo café com leite, por causa da questão racial, que quem me levou à baila foi o próprio café com leite. Ninguém mencionou nada. Sacou, foi falado. Sacou da carta. Exato. Exato, é a carta racial. Sacou, o gajo começou a falar. O tipo meteu aquilo no grupo da situação. Em 3 minutos já estava eu, o Tiago, o Beirão, pumba, pumba, pumba, em cima do gajo. Epá, aquilo foi uma coisa espetacular. Cria-se ali uma química e esse, sim, é o meu objetivo com a situação. Esse, sim, é criar um coletivismo que nós já não temos porque somos individualistas, mas conjugá-lo com o próprio individualismo. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, exato, é dispensar a plataforma. É isto que nós estamos a fazer aqui agora. Porque nós somos seres, eu vou admitir isto, eu sou uma pessoa que já disse isto ontem, não tenho muita modéstia. Não tenho modéstia nenhuma. Que feliz, mano. É preciso isso também. E epá, eu quero ver o meu trabalho reconhecido. E isso toda a gente quer. Toda a gente quer. Uma das coisas que eu fico tão pure por causa é o nome do Humberto. Quando ele fez aquele clipe do excerto do meu penúltimo podcast, Simpson 2020, eu achei uma piada descomunal. Só eu e ele é... Eu ainda não vi. Lá está, ninguém viu. É bué, e é uma cena que é um minuto e tal, ou dois minutos. Não partilham, não... Foi partilhado, não tem a relevância de um decote. Eu não estou a apontar o dedo à comunidade. É simplesmente... É para isso que é o grupo, porque antes do grupo nós partilhávamos as coisas, mas passava, dávamos slide, até podíamos... Mas mesmo assim, há que ter o valor. Está lá. Mas eu agora se gostaria... Tu ou alguém arrebentar, já está interligado, a cena vai lá chegar, está registado. Certo. Mas eu gostava de complementar aquela parte do individualismo que eu já estou farto de falar, mas vem outro tema à baila, que é, as pessoas de direita são muito individualistas, como já referi aqui, e gostam de ver o seu trabalho reconhecido, como também já o referi aqui. E é por isso que a criação de uma plataforma assim, com o âmbito de divulgar nomes, pode ser interessante. Porque nós, ao usarmos o nosso individualismo, vamos estar a usá-lo para o bem coletivo. Porque vai para aquela... É uma partilha. É uma partilha. E ao mesmo tempo, isso, mais o grupo, mais a Tasca do Humberto e o teu trabalho, que é extremamente crucial, porque foste tu que deste, de certa maneira, essa vontade ao Humberto, eu acho que tenho a crer que ele tirou inspiração de ti. Mas eu estou sempre a dizer que é o trabalho dele, mano. É o trabalho dele, sério, é mesmo. E ele tem muito esforço, e nota-se. Não há ninguém que tem aquele esforço. Aliás, só vocês os dois é que editam aqui vídeos. Eu, quando edito vídeos, de vez em quando, o meu computador frita-lhe a pipoca. Eu lembro. Num podcast, eu acho Sony que... Exato. E depois, olha, e foi para fazer um vídeo, que eu depois até partilhei, e pouca gente gostou. Era o vídeo em que eu estava a imitar o José Pinto Coelho, na mesa. Eu nem sequer vi esse vídeo, pá. Porque às vezes o Twitter também faz estas coisas, meu. Mas olha, eu se quiser até posso te mandar. Manda, meu, manda, a sério. Eu até sinto vergonha de não ter visto, meu, sinceramente. Epá, eu tive uma... Epá, não foi uma trabalheira, era aquela cena sempre. Tu estás a ver quando o destino, quando tens uma coisa muito simples a fazer, mas o destino parece que não quer que tu faças. Tu achas que eu gosto de me gravar, pá? O quê? Tu achas que eu gosto de me gravar? Seja em vídeo ou em áudio, meu. Editar É tão penoso, meu. Aquele dia que tu gravaste em vídeo, aquela merda do sindicato dos... Como é que era? Sindicato... Sei lá, meu. Sindicatos de ladrões corruptos e não sei o quê. Não, esse vídeo não parece um bocado... Epá, vou dizer, humildemente, parece que o vídeo ainda agora é válido. Foi quase como uma premonição, man. É uma crítica intemporal à natureza humana. Caramba. Mas nós podíamos começar agora a falar do vídeo do PNR. Força, que... quando quiseres que eu dispare, é só dizer. Disparar o vídeo para as pessoas ficarem a par do que se passou. Eu vou comentar antes de tu meteres no play. Eu também queria. O Sr. Mamadouba, que tem escapado a tudo e todos nos últimos anos, desde que veio do Senegal fazer contratos com a Câmara de Lisboa, receber dinheiro na Assembleia da República, pois ele é assessor do Bloco de Esquerda, fundar uma associação que promove o ódio racial e esconde-se atrás da cortina, que é a narrativa do racismo em Portugal. E esconde-se atrás da cor. Exato. Pior de tudo, eles discriminam-se a si mesmos. Eles são racistas. Os racistas são eles no argumento que usam. Eles são extremamente racistas e pejorativos para eles mesmos. Yeah. É a típica autodestruição da esquerda. Parece que não querem viver, parece que não têm felicidade, têm alguma coisa com que reclamar. Porquê? Porque somos extremamente emocionais, dependentes desse sentimento, dependentes daquilo que, para eles, é tudo. Porque tudo é o sentir. Eles não têm raciocínio, se tivessem não eram assim. Não, mas lá está, tu estás a atacar. Então vamos dizer assim. Então qual é a base e o incentivo? O incentivo é a cor da pele. O racismo é racismo argumentativo, se é que isso existe. Mas quem é que se aproveita depois disto? Sou eu, o Bloco de Esquerda. Tu achas que os coordenadores principais, é que eu nem digo as massas, nem digo o poder que é a classe política nacional. Eu digo aqueles que idealizaram isto. Tu achas que eles eram assim? Eles tinham um raciocínio, não sabiam o que estavam a fazer. Mas eles precisavam de uma população sem linha de pensamento para dominar intelectualmente a sociedade moderna. Divide and conquer. Epa, exatamente. Já se dizia no tempo dos romanos. Pá. Sempre foi assim. Isso é uma verdade absoluta. É uma verdade absoluta. Exatamente. Nós consideramos muitos relativismos, que é o modo operandi desta gente, porque não querem reconhecer uma verdade absoluta, às vezes, que é bastante básica. E pronto, isso é muito difícil de reconhecer, infelizmente. Mas o Sr. Mamadouba foi confrontado nas ruas num ato que para mim foi marcante na história do PNR, porque foi pela primeira vez o disputar a atenção mediática para o PNR. Foi aqui, e eu espero bem que foi aqui, nesse dia, o PNR tenha-se visto livre da censura mediática que lhe foi imposta há muitos anos atrás, desde a sua criação. Pois caso contrário, eles já estavam no Parlamento. E espero que tenha sido aqui que as pessoas comecem a acordar. Como um ponto de viragem, tu estás a ver o ecrã, tem 2.328 visualizações. É irrisório, mano. Aquele vídeo do gajo a seguir ao treinador do Porto a bater num adepto qualquer já teve mais. Oh, cara, eu nem preciso procurar, eu sei. São visualizações. Tu já tens meio milhão de visualizações no Facebook. Ótimo, mas geralmente, se calhar, são sempre as mesmas pessoas. Está bem. Numa conversa de café, mas não, está aqui o vídeo, toma. Mas... Sabes o que aconteceu-me no outro dia? Eu mostrei-me o vídeo a pessoas no café. Ah. E as pessoas viram e ficaram surpreendidas. Eu acho que digo às pessoas, havias de ouvir o meu podcast, porque o podcast é autoconforto em termos de tipo, olha, eu nem sequer vou discutir este assunto contigo, ouve o meu podcast número tal, pronto. É quase um tipo... Só para dizer, antes de meteres o vídeo a dar, para as pessoas ficarem elucidadas do que aconteceu, claro. Não há nada melhor do que mostrar o vídeo, eu vou-me calar com o meu. Resumindo, o João Patrocínio é um tipo que tem potencial. E é um tipo que eu vejo muito bem no Parlamento Europeu. Ele é candidato a eurodeputado, exatamente. É, e ele merece, porque com isto ele conseguiu algo que eu arrisco a dizer só o dirigente do PNR é que conseguiu. O dirigente do PNR, tira-lhe o chapéu ao José Pinto Coelho. Exato. Porque ele conseguiu manter vivo num país socialista um partido nacionalista que era conotado como nazi, que era conotado durante muitos anos como responsável pela morte de um gajo que nem sequer foi morto por pessoas ligadas ao partido. Estás a falar de Mário Machado. O Mário Machado foi ligado ao partido, como é óbvio. E ele teve envolvido nesse caso, mas o envolvimento dele nem sequer foi direto. E é por isso que o PNR é tão mal conotado. Mas olha que o Mário Machado, de certa maneira, é um personagem que muitos militantes do PNR ainda se dividem em relação ao José Pinto Coelho. É pá, sim, está bem. Mas lá está, foi um grupo que se dividiu em dois. Mais uma sim. vez. Mas a maior parte da base de apoio do PNR atualmente apoia 100% o caminho do PNR agora. Não tenho dúvidas disso, porque o PNR está a crescer desta maneira. E é assim que tem conteúdo. Ok. É desmistificar isto. O PNR, para mim, neste momento, tem tudo para deixar de ser visto como um partido completamente extremista. Ou completamente a par da possibilidade. E o José Pinto Coelho, inteligentemente e estrategicamente, tenta-se desligar desse tipo de polémica, mas é preciso estar em cima do assunto para perceber isso. É o que eu estou a tentar fazer também. O cidadão comum está tão por fora. Os mídias tão facilmente têm o poder de destruir imediatamente. Mas agora já tens uma coisa que se chama comunicação social e internet. Exato, mas isso, a internet também está sob ataque. Está sob ataque. Mas eu continuo a dizer, o pior erro que eles fizeram foi tornar a internet uma coisa de domínio público e não das elites privadas. Foi a pior coisa para eles. Porque eles agora já estão com medo, e isso nota-se quando eles tentam restringir, quando eles tentam puxar a corda, só que o problema é que a corda já está presa. Eles podem puxar à vontade. Olha, eu nesse aspecto entro um bocado mais na parte do tecnicismo. Há sempre formas de contornar. Há países que têm firewalls de conteúdo, mas via VPNs e não sei o quê, porque os nossos dirigentes políticos não têm a sapiência de legislar a tecnologia. Não têm ou não o fazem de propósito? Não fazem de propósito. É que as firmas grandes de tecnologia têm cheques para dar a toda a gente. Sabes como é que é a Google, sabes como é que é a Electronic Arts, é tipo a Microsoft. Para que combater a concorrência quando simplesmente a podes comprar? Como um político a legislar? Para regular o mercado, e assim eles continuam com a típica conversa anticapitalista que as grandes corporações usam. Para regular o mercado sem pagar impostos. Exato, para aumentar os impostos nos empreendedores novos e nas novas bases, para matar o mercado e só manter duas ou três empresas que são as que se safam melhor porque são as mais ricas e perdem a concorrência, e é isso que as faz crescer depois. Epá, mas aí também vem o Patriot Act e o patrocínio. Antes do 11 de setembro era a Yahoo, não era o Google. Pois era. Era o MySpace, não era o Facebook. E ciclicamente todos vão abaixo, e o Facebook está a ir abaixo, e eu sempre fui um ávido crítico da merda do Slavebook no meu podcast. Eu nunca me senti tão tentado em abrir uma página no Facebook para promover o meu podcast, porque tal como tu, eu também quero ser ouvido, mas ao mesmo tempo não pago o risco. Não sei se estou interessado em envolver-me nessa confusão. Eu estou no Facebook por uma razão. Eu tenho gente que está... Eu aproximo-me até agora um pouco do Facebook. Eu é mais as namoradas. Eu não estou interessado. Eu tenho gente que é valiosa porque está mais no Facebook. Porque se não fosse essa gente, eu estava à base. Mas lá está. Mais uma vez, é um negócio baseado em pessoas. Mas o produto são as pessoas... Mas todos os negócios são baseados em pessoas. Todos. É de pessoas para pessoas. Claro. Então não é? Mas o Facebook conseguiu gerir a tua individualidade em forma de rentabilidade económica. O próprio início do Facebook era uma base de dados para fotos de alunos de uma escola. A mim pareceu-me mais assim um grinder universitário, mas pronto. É, então, mas isso é uma base de dados. Mas o dinheiro que foi investido, porque qualquer pessoa abre um projeto assim, na boa, um fórum, uma merda qualquer. Agora, houve um financiamento a nível mundial, e até os nossos mídias, já viste como até os próprios mídias deram um tiro no pé, porque patrocinaram tanto aquele veículo, que agora aquele veículo dita um bocado o tom, porque este vídeo que nós vamos ouvir também está no Facebook, da mesma maneira que o vídeo completo do que aconteceu no bairro da Jamaica está nas redes sociais, o que impede um bocado os mídia, porque eles sabem. Os mídia nunca sequer, se não houvesse vídeos nas redes sociais, se não houvesse redes sociais, os mídia nunca iam a esses sítios e nunca passavam essas imagens. Pois não, e ao mesmo tempo tentam dar aquela versão liberal do evento, mas eles próprios sabem que aquela notificação apareceu à frente de um jornalista, porque um jornalista hoje em dia é algo que é ridículo em termos profissionais, é alguém que anda a fazer o que nós fazemos. Os professores vão ser os próximos nisso. Os professores já não vão fazer falta absolutamente nenhuma. Porque o que é crucial hoje, que é a maior parte das desculpas, eu nisso sou até um pouco libertário, é que, sabes, o Estado tem que dar o conhecimento, ou então o seu ensino privado, o Ministério da Educação tem que consciencializar jovens acerca de determinados assuntos. Isso prepará-los. É uma má receita. Para prepará-los para a vida, mas preparação para a vida, a maior parte das crianças com 18 anos ou com a minha idade não sabem estrelar a puta de um ovo. Ah, e o papel dos pais? Onde é que está a crítica do papel dos pais? A escola é que tem que educar tudo. A escola não está a educar, meu. Nada. E mesmo assim, ensinam mal. Os pais têm que educar. Mas os pais estão ilibados socialmente de qualquer tipo de responsabilidade do subproduto mal parido que estão a gerir. Isto é um ciclo. Só é quebrável a partir do momento em que a noção reconquista a sociedade. Yeah. Mas eu gostaria agora que passasses o vídeo para inserir o ouvinte naquele texto que nós estamos a falar. Então aqui vai. João Patricinho, confronta Mamadouba. E aqui tem que se notar que ele está a falar, eu te pago, como nós dizemos na rua, porque é o coletivo, é como o Estado pagar a banca. Ele ali está mesmo emocionado, pá. Ele estava a falar. Pois está, mas é o generalismo, que é aqui que o marxista depois está a tomar atenção. Não é o argumento, é a forma da palavra, porque é engraçado andarmos a vida toda a discutir com liberais o emocionalismo deles, mas não nos ser permitido a nós. A falar assim. Nós podemos, mas para mim, na minha modesta opinião, isso só pode ser usado em situações como essas. Ok. Se nós temos que ser mais inteligentes que eles. Lá está, mas lá está. Mas é aqui que, por exemplo, se eu fosse o advogado do diabo, eu implicava na palavra, estás a ver? Eu deitava os factos todos, que é um generalismo. Que é a única maneira de ter uma discussão saudável é usar generalismos. Mas é aqui que o politicamente correto entra em ação. Não tens que ser específico. E espera aí, porque aqui vamos perder tempo. É um bocado a minha crítica. Mas pronto, vamos continuar a ouvir. É o mecanismo. É aquilo que, se eu tivesse que contrariar, era por aí que pegava, porque é a tática do inimigo. Shang Tsui, Art of War. Tens de conhecer a tática do inimigo. Como? Através do Bloco de Esquerda, para combater a facção de ódio racial. Porque vocês é que são odiosos. É como estrangeiro deve respeitar. Sabe o que é que se chama? O que é que se chama? A carta. É bullying. É bullying. Mas o ódio racial. E você não faz bullying. Você não faz bullying. Você não é. O ódio racial que tu promove. Você não mantém o medo. Nem eu. E por isso estamos aqui. Tu tens é que ser confrontado. Não. Tu tens é que ser confrontado. Com o nosso dinheiro. Se quiser respeitar, eu não estou a ir a dar encontrões. É você que está a tentar agredir. Para dizer isto, tu tens que ouvir. Porque o ódio racial é promovido por vocês e por essa associação. Percebes? O ódio racial é promovido por vocês e depois. Mais nada. Queres comentar até agora? É absolutamente. Ele próprio está a ser esclarecedor. É pá, lá está. É que é mesmo isto. O gajo está ali com uma força. epá, nota-se que o tipo está motivado, epá, não, não há muito a dizer. Ele disse, o que eu disse estava em 5 minutos, ele disse tudo agora. É o óbvio, é que é tipo, porra, se ele está tão junto à sua própria causa, vá lutar a porcaria da sua causa para o núcleo, mas não, está aqui a deturpar. Falta-nos ser populares, estás a entender? Popular no sentido de povo, não de popularidade. É essa, é esse a força que ele tem, vem disso, e ele está emocionado. Pois está, mas então vamos continuar a ouvir, porque isto é excelente. Fazem essas histórias todas que se fazem em Lisboa neste momento, foi promovido para vocês. Vocês é que promovem estas coisas e a destruição do nosso país. Tu és fraco o nosso dinheiro. És fraco o nosso dinheiro. Minha da Europa. Não há mais ninguém que tenha a coragem de vos confrontar. Pronto. Pronto. Racista são vocês. Pronto. Não, e ele logo, não tem a ver com a cor da pele. Epá, foi bastante esforçoso. Não, e o argumento? Vá lá, sinceramente mesmo. Porque como é que arde um autocarro com passageiros lá dentro, com protesto pacífico? Não, não pode. Isso é terrorismo. Se tu depois deste podcast e dos meus que eu gravo, a gente fosse fazer um ato desse género, não havia empatia pública de maneira nenhuma. Posso-te falar uma coisa? Já reparaste como é que é exatamente esse trabalho que nós temos que fazer? Os líderes de esquerda estudam o discurso deles e não é natural. Porque eles, quando são confrontados, apenas têm esse discurso de racista, não sei o quê. Porque eles não têm contra-argumento. Ele não conseguiu contra-argumentar. Racista é tu, racista são vocês. É pá, parece uma criança de 4 anos. Não, é um argumento racista. Porque se ele fosse da mesma cor de quem está a contra-argumentar, ele não tinha essa carta para usar. Até podia ter, mas só passava pior de figura. Como é que era possível? É pá, se fosse uma gêmea morta água, tudo é possível. Por exemplo? Pois é, mas isso cai num ridículo abismal. Como ela várias vezes. Então, estás admirado, eu não. Não é admirado, é a técnica. É o denominador comum mais baixo. É apelar à empatia não racional. É apelar a, basicamente, o que ele está a levar como confronto. Porque a preocupação, basicamente, é a perpetuação. Ele nem nota que está a perpetuar o problema. Vamos continuar a ouvir. A gente... Isto não tem a ver com a cor da pele, isto não tem a ver com nada. Vocês são uma vergonha. Se alguém trata bem... Os traidores têm sempre orgulho. Lindo. Não está tudo bem, mas está tudo bem. Está-se a vitimizar. É. Agora entrou no planisfério da vitimização. Ninguém o agrediu. O homem se recebe o ordenado, o nosso ordenado, para cumprir a sua função, devia ter a competência para ter um argumento na ponta da língua, no mínimo. Ele nem sabe falar português, por isso. É bullying. É pá, para ele, se é bullying, então porque é que ele incita o ódio racial? Isso já não é bullying. Pronto. Mas quando é as pessoas a chamarem-me à razão, é bullying. Então pronto, olha, quando uma criança está numa sala de aula e a professora a chama à razão, também há de jogar essa carta do bullying. Mas por falar em bullying e em violência, eu gostava agora de referir que, acerca dos coletes amarelos, que é um tema que também é falado e foi faladíssimo, tanto como isso do João Patrocínio no outro dia no Twitter, foi que um luso-descendente, chamado Jerónimo Rodrigues, foi atingido por uma bala de borracha das polícias do Macron, da ditadura macronista. Globalista. Exato. foi atingido no olho. E é um luso descendente e pronto, temos que falar nisso. Para além de ser uma pessoa, é alguém que está ligado a Portugal e ainda tem o relevo que tem, pois é dos coletes amarelos, que já estão há 11 semanas. Exatamente. E os mídias dizem que eles vão perdendo força, mas cada vez eu vejo mais... Estão-se a ramificar regionalmente. Exato. Lá porque não há aquele monte de gente nos Campos Elíseos, não quer dizer que em todos os lados de França esteja a aumentar regionalmente. É o que está a acontecer, as pessoas é que não querem ver isso. Não sabem, vê a televisão, compram um jornal. Mas eu gostava que tu passasses só o som, por exemplo, para as pessoas verem. Ok, então vou arrancar já. Espera aí. Epá, este áudio está em francês. As pessoas estão na rua, estão nos Campos Elíseos, basicamente. Estão nas ruas de França. Está um grupo de pessoas a filmar e de repente aparece um homem que está no chão. É uma vítima. Estão a protestar a favor de algo, uma ideia. E da maneira que vocês atingem estas pessoas, é que uma coisa é quando as pessoas se comportam mal, outra coisa é estar a fazer isto. Claro, é isto. Pizzas de um lado para o outro, a atingir de todo. Uma criança, uma rapariga da minha idade foi cega, que eu também já vi no vídeo, que é o namorado da rapariga que está do lado dela, e ver a namorada a perder um olho, epá. Em nome da liberdade, não é? Exato, o Macron tem que se parar. Lá está, isto foi uma carga policial. Sim. Lá está, da mesma maneira como o Mamadou agora pede proteção policial dos bófias da merda. Olha, estão os bófias da merda a trabalhar para o Macron. Foram agredidos, ou então foi uma viatura qualquer dos bombeiros, mas eu acho que foram bombeiros que foram agredidos. Em Lisboa, por causa disso, o Mamadou vá. Isto vai dar uma merda. Vai dar guerra isto. E isto só vai dar pontos ao PNR. E o PNR este verão, se isto continuar, o PNR ainda é capaz de conseguir uns 10%. Não estou a usar. Ok. Epá, a abstenção. Claro. Se 20% da abstenção votar no PNR, o PNR consegue ter mais deputados que o CDS, por exemplo. Que não é difícil. Não é. Se a abstenção votasse no PNR toda, o PNR tinha maioria absoluta. Pois, mas depois vem o preço dos mídia, pá. Pois, está bem. É só para te dar uma referência. É que se a abstenção fosse um partido e que ligasse com o PNR, eles formavam um governo, por exemplo. Mas é que eu acho que as pessoas, e eu sou uma delas, por exemplo, têm um certo receio de acreditar na cena. Eu agora vou-te mostrar, por exemplo, aqui um clipe. Mas eu vou-te dizer uma coisa. Eu costumo dizer que a democracia, a democracia portuguesa, para além dos mídias influenciarem, para além de teres um sistema de educação que influencia, ainda tens o facto de 70% das leis, 70, 80% e 5% das leis não serem feitas no Parlamento, serem feitas na União Europeia. Claro, tem a importância gigantesca. Na União Europeia tu tens apenas 32 pessoas a votar. São muito mais importantes as europeias do que as legislativas. Completamente. É uma palhaçada. O nível de federalismo em que a União Europeia já está. A perda de soberania foi imensa. E para além disso, cerca de 70, 85% dessas leis que são feitas em Bruxelas, cerca de para aí de 30 são feitas por pessoas que não são eleitas. Exato. Portanto, democraticamente. Tira qualquer sentido à democracia portuguesa. Não faz sentido nós vivermos em democracia como ela está. E é só uma perda de dinheiro. Mas não é por isso que nós temos que nos abster. Abster não vai mudar nada. Se toda a gente, por exemplo, fosse votar no PNR, isto podia mudar até. mudar. Eu por acaso sempre idealizei que se a abstenção ultrapassasse os 50%, devia ser assumido como um voto de não confiança em qualquer deputado. Nova volta. Se há uma abstenção de mais de 50%, é um voto de insatisfação. Vamos ser democráticos, então. Mas eu acho que a democracia é mais do que um direito, é um dever. As pessoas deviam ir. E nós vivemos numa república, caraças. Não é o que diz no cartão de cidadão do qual eu pago impostos? Estão-se a referir à democracia no sistema eleitoral? Porque a Europa gaba-se tanto disso e é constantemente listas únicas democraticamente eleitas. Porque votas neste ou votas neste, este. Como o Dom Barroso. O próprio conceito de república. As repúblicas foram feitas por, de uma forma inorgânica, por filósofos políticos. E é óbvio que nunca irá conjugar muito bem com a própria democracia. Porque as pessoas têm esta panca em conjugar a democracia com o conceito de república, que é uma coisa tremendamente enganosa. Porque se nós formos a ver, a maior parte das democracias plenas são monarquias até. Mas tu até sabes que existem países como a República Democrática do Congo. What the fuck? What the fuck? Como é que é possível? O quê? Esse nome? E República Democrática da Coreia do Norte? Então já agora, porque é que não chamam tipo o comunismo fascista do partido? What? Partido Liberal. Até que ponto é que nos enganam? Deixa-me mostrar-te num instante um clipe que eu passei no meu último podcast para ter o exemplo perfeito do que é a armadilha mediática depois da ideologia perante a gaveta ideológica em que te enfiam. Ouve este clipe, não tem nada a ver com Portugal, mas tem tudo a ver em relação à boca que é aberta a questão. We now have an actual humanitarian crisis on the border that only underscores the need to drop the politics and fix our immigration system once and for all. This is a humanitarian crisis, a crisis of the heart and a crisis of the soul. In recent weeks, we've seen a surge of unaccompanied children arrive at the border, brought here and to other countries by smugglers and traffickers. The journey is unbelievably dangerous for these kids. Child smugglers exploit the loopholes and they gain illegal entry into the United States, putting countless children in danger on the perilous trek to the United States. They come up through Mexico. Protecting public safety and deporting dangerous criminals has been and will remain the top priority. We will begin removing the more than 2 million criminal illegal immigrants from the country. But we are going to refocus our efforts where we can to make sure we do what it takes to keep our border secure. We want to secure our border. Qual é a diferença? É preto. Isso é racismo. Foda-se. Exato. Mas e pior, isto é o uso de políticas de identidade. E é a deturpação política e ideológica, porque o Obama começou por ser um gajo que era o que o Trump era. E é. E não qualificado para o posto. Como dizem que o Trump também não era, não tinha... Mas o Trump é um homem de negócio. Para um país capitalista encaixa bem, foi o que eu sempre achei. Pronto. Para um país capitalista. Metemos isto na cabeça. Autoproclamado, whatever, mas... Em última instância, a América é um Trump Tower. Mas é assim que funciona, pá. Então, eu acho muito bem. Só que é aqui que também está o problema do PNR. Como é que o Trump e o Obama vão ficar escritos no livro de história para as futuras gerações aprenderem, quando até partilhavam o mesmo discurso? Se tudo correr bem, vai-se dizer que vai-se enunciar, é pá. O Obama era um gajo que tinha este discurso e o Trump era o gajo que tinha este discurso. Se tudo correr bem, vão saber identificar que de facto era o mesmo e que ambos os homens nessa altura da presidência estavam a dizer as coisas certas. E que o Obama desvirtuou-se completamente e o Trump foi caçado. Epá, isso era excelente. Tendo uma visão negacionista das coisas e negativa, provavelmente vai ser que o Obama era o bonzinho e que o Trump era o mau. Mas tendo em conta, é assim que vai ficar. Tendo em conta a geopolítica internacional e as tendências mundiais, eu já nem sei. Porque é exatamente essa dúvida E remonta àquilo que estávamos a falar no início do podcast. Isto está tudo interligado a esse ponto. Eu duvido disso. Eu tenho uma visão multifacetada de qualquer top. Exato, mas lá está, ao fim e ao cabo, a classificação do, vamos dizer, pessoas posicionadas à direita, tem aquele clichê do bigodinho a Hitler, quando no fundo nós estamos a identificar o que o marxismo não assume como racismo, por exemplo, a divisão social que não é proveitosa, porque não é o nosso interesse. O jogo está perfeito, pá. É uma coisa... Nunca se viu nada assim, pá. Na minha opinião, é mesmo... Eu aposto contigo que se a gente sentasse aqui no meu sofá a ver um telejornal, tu já viste, por exemplo, o que a SIC Notícias foi hoje, como vergonha. Como vergonha. A maior notícia da SIC Notícias foi a transição de estúdios. O que é que se foda aos vossos estúdios? Parece que é tipo, estão a pôr a coroa da doutrina que foi implementada no subconsciente dos portugueses todos, ao ponto de comerem à colherada inconsistências factuais. Verdade. É incrível. Eles passaram o dia todo a darem palmadinhas nas suas próprias costas em nome de notícia. Eu até achei piada um direto que foi feito de manhã, que a bacana abriu a porta da regi e até o diretor de programação escondeu-se. Porque era ali que estava a acontecer o segredo. Qual é o segredo? Estar no Twitter? É isso? Dizerem que um Canadair caiu e depois ainda refilarem com o representante da Proteção Civil, porque afinal a mentira que eles disseram era mentira? E a culpa é tua, porque é que nos fizeste acreditar nisto? O jornalismo é isto? Nós somos mais jornalistas que a porcaria dos jornalistas, pá. Fosse, e é verdade, o que tu estás a fazer aqui por parte é uma entrevista, estás a fazer trabalho de jornalista. É pá, e ao mesmo tempo é deixar a ideia passar, porque um painel hoje em dia é um painel de duas opiniões no mesmo sentido. Exato, a própria situação, o meu projeto é uma plataforma de mídia independente, se formos a ver. Yeah. E é isso que quero. É isso, porque faz falta uma coisa conservadora em Portugal. Tens o Gato Político, que é uma página liberal, só falta uma conservadora. É pá, eu já sei que tu não te identificas em muitas coisas com o conservadorismo e tens a tua própria ideologia e maneira de ver as coisas. Cada um tem. Apenas... Não, eu gosto do conservadorismo. Nos termos que eu aplico, que é deixar o governo de fora nas decisões de um ser humano que devia ser responsável. Exato. Aliás, as pessoas pensam... Os liberais pensam que o conservadorismo é atrofiar a linha de produção dos novos telemóveis. Menos velocidade. É sério. É o que eu vejo. Eu digo, o conservadorismo é simplesmente manter o governo fora das nossas decisões pessoais. Parece bastante liberal. E o liberal tem medo do conservadorismo porque acha que a tecnologia vai deixar de evoluir ou tipo o progresso vai deixar de acontecer. Não. Quanto mais o governo tirar o seu tentáculo das nossas vidas, mais o ser humano individual consegue progredir a humanidade. Mas olha, os verdadeiros progressistas somos nós, são os conservadores, pá. Yeah, e os racistas, afinal, são quem? São quem nos querem mandar calar? Porque eles é que estão a usar a carta racista para nos calar? Oh, evidentemente. Olha que porra, o mundo está virado ao contrário, voltando outra vez ao que já discutimos. Está tudo ao contrário. Um gajo é que é o mal da fita por querer o justo. A gente revolta-se porque a justiça não é aplicada em Portugal constantemente. E de repente vêm estes liberais a reclamarem justiça por insignificâncias opinativas. Define as tuas prioridades melhor. Assim não vamos a lado nenhum. Porque basicamente o objetivo deles é pisar, digamos, a classe média que paga toda a segurança social para eles viverem da ilegalidade promovida. Daí a merda do vídeo do sindicato, meu. Temos que ter pena dos ladrões. Nem uma palavra em nome das vítimas, não. Olha, e já outra premonição que nós ontem discutimos, infelizmente, já sabíamos, não é? O miúdo no buraco estava morto, não é? Epá, isso foi uma conversa excelente entre mim e o Lex Cláudio, o Arquiduque, e ti e o Foco. Epá, foi um... E fez-me lembrar aqueles episódios do Inspector Max. Epá, excelente. Parece que é uma distração mediática já projetada no calendário, pá. Como eu disse ontem, agora todos os anos cai um puto no buraco. É puto na gruta, é um puto no buraco, é... Vamos ver a situação como é. Toda a gente sabe que 99% destes casos em que é uma criança que está sozinha com os pais é porque isto parece que eles tiram isto de um pote. É aquela história do... Por exemplo, a CMTV, é o que eu acho, deve cortar papelzinhos, escrever um crime, atirar para dentro do pote e tirar. Cada dia tiram um papelzinho. Ah, este crime, vamos noticiar isto. É o que acontece. Há um menu noticioso. Exato, existe sempre uma base, que é a criancinha e os pais, e a criancinha desaparece, e os pais choram frente à televisão, e depois paga o contribuinte, no caso inglês. E o próprio pai duvidava que o filho estivesse ali. Para os pais não serem caçados, yeah. Estás a entender? Claro. É tudo muito duvidoso. Factualmente a gente olha para uma notícia destas e fica naquela, como é que é possível? Eu sei que isto aqui pode ser chocante. E eu digo, não tenho certeza se o que eu estou a dizer é verdade. Whatever. Mas como é que é possível tu perderes dois filhos no espaço de 2 anos e, à segunda vez, tu nem sequer apresentares o mínimo de emoção e, quando de repente uma câmera aponta para ti, tu não estás a chorar, olhas para a câmera, reparas e lentamente começas a chorar. Como quem diz, olha, foda-se, repararam em mim, eu não estava a chorar, não estava a ser emocional, deixa-me aqui disfarçar um pouco. É o que me faz parecer a mim. E lá está, eu duvido de tudo. Portanto, é óbvio que eu vou duvidar disto. Mas para mim... Está mal contado, cheira mal à brava. Exato. Sempre cheirou desde o princípio. A gente ontem discutiu o que nós acordámos hoje de manhã e vimos na televisão, infelizmente, para a criança. Obviamente. Mas, é tipo... Lógico. Eu ontem disse isto. Existem buracos em todo lado. Existe gente a cair em buracos 24 sobre 24. Então na China que aquilo é só gente e na Índia, Jesus. Na Índia é cada indiano em cada buraco. Mas qual é que é a percentagem de hipótese de haver um buraco? Primeiro de haver um buraco de 87 metros assim no meio do nada para onde eles levaram a criança. Segundo, qual é que era a probabilidade da criança sem querer cair dentro desse buraco? No meio do nada. E estar acompanhada, quer dizer... Como é que a criança estar acompanhada cai dentro desse buraco? Está tudo mal contado. Foi como aos outros na gruta. Estava a chover, enfiámos-nos quilómetros por ali abaixo. Isso não faz sentido, né? Mas nós já apanhámos uma molha, está sempre tudo muito mal contado. E eles não podiam ficar à entrada da gruta? Claro, está tudo mal contado. Da mesma maneira que alguém ia de mãos dadas com o pai, caiu para dentro de um buraco que era a prospeção de água. Muito pequeno. E o próprio pai disse: não, meu filho não está ali, como quem diz. Nothing to see here, move over. Eu não sei se tu tens filhos ou não, não me interessa. Não. Pronto. Mas tu, se fosses de mão dada com alguém, é pacto, é que tu tens namorada, certo? Tenho. Tu vês um buraco, estás a andar, tu não és um despassarado, tu estás atento comigo. E quem é que assume, bora passear para o meio do nada? Quer assim dar uma voltinha ao meio da mata? Se ela, por exemplo, houvesse um buraco ou começasse a saber que ela estava a cair, tu apertavas a mão e tentavas com que ela não caísse. Ainda mais uma criança que é mais levezinha do que um adulto. Completamente. Está mal contado. É como a gruta. Bora mais para baixo. Tudo me consta que o gajo chega lá e tira o puto lá abaixo. O puto nem caía. O puto deve ter sido atirado. Meu. Que horror. E aquele buraco era... Pelo que eles mostraram, não era assim grande coisa, pá. Pois não. Só uma criança de 2 anos é que caía por ali abaixo, meu. Ou uma pessoa raquítica. Mas mesmo assim... Anoréxica. Há algum modelo. Mas já agora, olha... Porque aquilo é como se fossem folhas de papel. Agora mudando um bocado de assunto, que isto é que vai ser um bocado macabro. Parvo. Não é isso, não é parvo, man. É a forma como a gente vê objetivamente o entretenimento noticioso que nos passa pela frente todos os dias. É o ceticismo. Não é por nada. Um gajo, tipo, é quase como uma afirmação de, por acaso, obviamente, a gente já sabia a conclusão, não é? A gente escreveu isto ontem. A gente acordou hoje com uma confirmação em cima. Tipo, pronto. Óbvio. Mas a conclusão nunca há de ser bem dita. E em relação a realmente o eurodeputado que confrontou... Epá, desculpa lá, eu sou terrível para... Aqui o Mamadou... O João Patrocínio. Pronto, agora vamos ter um eurodeputado. Eu vou passar um clipe para ti, porque pronto, eu já o passei no meu último podcast, mas, epá, um líder, que é o novo Nigel Farage, do UKIP, a falar no Parlamento Europeu, como um líder que a gente gostava de ouvir falar. Eu vou passar este clipe para a tua apreciação, Miguel. For the Europe of Nations and Freedom Group, the floor now goes to Mr. Button. Mr. President, we've seen 2.5 years of an elaborate political charade based on an entirely false premise, which is that you can't leave the European Union without a deal. There never was going to be a deal. There never is going to be a deal. We've seen Mrs. May and her emissaries go back and forward to Brussels in order to reach a withdrawal agreement that nobody wants. The Remainers don't want it because they don't want to leave. The Leavers don't want it because under it we don't really leave. And what is the purpose of it all, which has now been extended? It is to wear the British people down to the extent where they accept defeat and surrender and the result of the referendum is overturned. Well, not for the first time, I found myself agreeing with something that Mr. Verhofstadt said. He said, how to break the deadlock. In the British Parliament, we need a majority in favour of something. Absolutely right, Mr. Verhofstadt. And in 3 days, Mrs. May has to come up with a plan B. Well, the good news is there is a plan B, which should have been plan A in the first place, which is to repeal the 1972 European Communities Act, leave the European Union under our law, and then to tell you how we're going to repeal and amend 45 years and tens of thousands of bits of legislation under our priorities and in our timescales. Now, Mrs. May should immediately resign and hand over to somebody who can become Prime Minister who actually really does want to leave the European Union. And Parliament, the British Parliament, has the opportunity to redeem itself. If it betrays the result of the referendum, then it will destroy what remaining belief or faith there is in our democratic system, which isn't very high to start with. But they can turn things around if they want to. They can take the initiative. They can stop asking you how we can leave, and they can start telling you how we're going to leave. And I can tell you that the British people will never surrender. Isto é uma reclamação soberana. Se Portugal tivesse algum tipo de furtividade coletiva testicular, de tentar abandonar este projeto europeu. Eu tenho um clichê novo que é tipo, a Europa devia sair da União Europeia, porque a Europa há de ser sempre a Europa. Exato. E é esse problema que as pessoas têm, e tanto documentário burro que eu já, ai, a Inglaterra vai sair da Europa. vão pedalar até ao Alasca. Os ingleses sempre tiveram aquela, e por isso é que eles vão ser o primeiro a sair, o primeiro povo, porque para eles, a Europa era sempre vista com outros olhos, eles estavam primeiro do que o resto do continente, e eles eram isolados, e é por isso que eles nunca sequer deviam ter entrado. Claro, mas nunca entraram até na zona euro, por causa do colateral do mecanismo financeiro, que é a Libra deles. Vamos ver uma coisa, a Libra vale mais que o Euro. Claro. Eles têm uma Commonwealth, eles têm um sistema económico que tem mais a ganhar se for independente do que se for dependente. Claro. E podem usar o mecanismo de troca comercial. Sabes, a América usa o WTO. Que por ano, claro, por ano eles têm que dar, só para estar na União Europeia, sabes uma estimativa? Sei. É tipo 50 milhões de libras, uma coisa qualquer. Ah, é assim um número... Não! 10 mil milhões de libras. Pronto, e o acordo que a Theresa May basicamente fez com que o Juncker ficasse todo contente é pagar uma prestação para sustentar este projeto ideológico europeu com as garras financeiras, de continuar a pagar a sua comissão, como uma máfia pede algum tipo de proteção para a tua loja? Esse acordo não foi passado, vai ser proposto um plano B, esse plano B não vai ser aceito por Bruxelas e a Theresa May vai ter a oportunidade de sair com a justificação de ai, eles não quiseram, então nós podemos ter à vontade. E é exatamente isto que vai acontecer. E é o que vai abrir a porta a uma segunda volta, e nós sabemos que todos os referendos que existem na União Europeia é até dar-se a resposta certa. Não tenhas ideia disso, isso é o que os mídias querem passar. E acabam sempre por ser desmentidos, nos últimos anos tem sempre sido assim. Não vai haver... Mas olha que a independência da Escócia e da Irlanda, e de, até o nosso referendo a favor do aborto, até dá-se a resposta certa. E eles têm a cena do voto popular, que é um sistema interno, que podem, tipo, remeter isso soberanamente para dar a resposta para Bruxelas. Sabes quem é que votou a favor do Brexit? Os ingleses. Os londrinos, maioritariamente. Não, os ingleses. Claro. Sabes quem é que votou contra o Brexit? Foi as populações de Londres e de Birmingham. E sabes porquê? Porque a maior parte da população de Londres e de Birmingham não é inglesa. E eles beneficiam mais com a União Europeia e com os serviços sociais que lhes dão e o favorecimento a eles, tanto que o maior... O responsável, o equivalente ao presidente da Câmara de Londres e do Birmingham, são dois islamitas. Mas olha que eu acho que a maior massa do Brexit veio por acaso de Londres. Epá, é onde está mais população inglesa original também, assim numa cidade. Mas a percentagem de população em Londres divide-se mais e é composta maioritariamente por pessoas que não são inglesas e que votaram na sua maioria contra Brexit. E Londres é uma capital financeira, onde está o dinheiro todo, mas também é a linha da frente, onde está muita gente a ver a deturpação da sua própria nacionalidade. Era aí que eu ia chegar. E é esse o problema. É esse o problema. Ok. E olha, tu estás a ter um barulho há um tempo atrás já do... Epá, fogo de merda, pá. Agora vamos até ao fim. A ver se a gente também remata em breve, já é bem da tarde ou amanhã tenho que ir trabalhar. Ai, agora voltou. Pronto, já está bom, está bom. Ei, voltou. Epá, olha, eu já não sei se é mau contacto do fio, que eu já o atropelei com a cadeira. Tínhamos mais algum tema? Epá, continua. Mas aqui está um bocado o mecanismo, porque a gente gosta muito do nosso país, mas estamos nestas garras europeias. E eu vejo um bocado este movimento do Brexit como algo que... Aquele comentário que o gajo fez há bocado. Se nós quisermos o equivalente a isso, não vamos estar a votar em Nunes Melo hoje. Não vale a pena. O gajo é bom. O Nuno Melo é bom, é excelente, articula bem, é um conservador. Mas tem um problema. É que se a União Europeia acabar, ele deixa de ganhar 21 mil euros. Exato. Eu acho que estamos neste núcleo. Eu acho que tu tens esse ceticismo. Até reconhecer numa Assunção Cristas que está a tentar ser populista. Eu tenho absoluta convicção que ela não é nada. Claro. Não é ceticismo. É uma verdade absoluta para mim. Não, mas essa verdade absoluta para ti veio do ceticismo. É pá, já, de certa maneira. Porque tu não tiras essa conclusão. Como qualquer militante tem aquela fé cega na sigla do partido, quando o partido está a ser, tipo, usado para um proveito de um indivíduo, deturpar... Isso é como se fosse um clube de futebol. Os partidos vão ser vistos como clube de futebol. Isso é o pior erro. Mas é assim que os portugueses veem. Por isso é que eu tripoé com o futebol, mano. Então, mas se tu fores ver, o Benfica e o Porto têm uma influência dantesca no Estado. Dantesca, ao ponto do Ministro das Finanças, Presidente do Eurogrupo, se vergar perante o Sport Lisboa e Benfica e interferir no dever. E isso é falar do puto hacker, o nosso Julian Assange, que está a ser acusado por expor crime e o crime não está a ser processado. É irónico. Porque é quase como... Lá está, aqui parte a dissidência cognitiva da audiência. Não, é tipo, Já agora gosto do teu ambiente de trabalho. O quê? O quê? Gosto do teu ambiente de trabalho. Ah, o Rick and Morty. É o Rick. Por acaso é um personagem muito interessante. Também vês? Eu tenho tudo. Partilho, se quiseres, contigo. Na boa. Eu acho que é boa. É pá, porque lá está. Porque por mais... A guerra aqui é a nossa guerra. É o indivíduo. Exato. Porque toda a percepção pública, social, as regras, as doutrinas, nós andamos tipo, aqui a combater a nossa própria doutrina que foi programada e a tentar termos aqui uma ideia original. Por acaso, o meu desktop, que é o Rick, este gajo é o sofismo ao máximo. Yeah, mas nos momentos cruciais demonstra a sua própria humanidade, mesmo tendo interesses pessoais. É paradoxal. É a bipolaridade, é este personagem, representa bué, algo que é tenebroso que existe dentro de nós próprios. Pode isso ser... para muito o caráter do que também passa por ser político, de certa maneira. Exato, porque é subverter dentro do teu próprio interesse, sabendo tu, como ser humano, o interesse ou o que tu deves dizer. O nosso Marcel. O homem está a exagerar na sua própria receita, que até já se tornou óbvio, a farsa. A comida está, é a melhor coisa. Eu acho que o homem está a fazer um trabalho espetacular a matar a própria instituição, que é a República. Já, e o respeito do representante da nossa pátria. Ele, aquela linha, Marcelo, é uma coisa tipo tão desrespeituosa, até com a letra do nosso hino, como o nosso representante máximo, que eu fico atónito. A trivialização de Portugal, meu. É um show off. É um show off. Epá, é ridículo. É que na Inglaterra, ao menos, lá a monarquia deles é muito mediática, mas tem uma atitude, uma postura, tem algo cerimonial. Este não, este aqui é completamente banal. É o Kim Barreiros. Enquanto que na monarquia inglesa e nas monarquias em geral é algo, é uma tradição. É um obstáculo legal de soberania imposta. É uma regra crucial. Enquanto que nós, o que é que nós temos? E eu passo a dizer, nós nunca tivemos um presidente da República bom, porque não faz parte do nosso... a nossa linha enquanto portugueses, e é por isso que nós somos um povo que não se encontra, porque nós somos descaracterizados. A partir do momento em que a nossa matriz-chave, a nossa fundação passa pelas mãos de um homem que foi o nosso primeiro rei, Dom Afonso Henriques, e a construção de Portugal se faz pela sua família, não faz sentido estarmos a aceitar, nós, enquanto direita, viver nesta quebra de tradição que, ao fim e ao cabo, é o que o próprio Marx queria. A República Portuguesa nasce de um golpe patrocinado por maçonaria, por socialistas, anarquistas, marxistas, ou seja, tudo o que nós não gostamos. A direita em Portugal, e é o que muitas vezes vejo, tem uma dificuldade em assumir que a própria República nasce de um conceito, em Portugal, nasce de um conceito. Exato, e tu usaste a palavra República, e quando tu dizes a direita, eu ceticamente fico a pensar, os representantes da direita portuguesa, além de se quererem centralizar mediaticamente, porque até o Bloco de Esquerda era a extrema-esquerda antes de serem os aliados da maioria do António Costa. Exato. Porque aí os mídia corrigiram logo o seu vocabulário, não é? Acaba por ser a direita, está-se a tentar esconder atrás de um centralismo para agradar ao patrão de Bruxelas. E isso não me diz nada sobre algum tipo de representação soberana para Portugal, fora a merda do Tratado de Lisboa, que hipotecou tudo. Obrigado, Sócrates, que foi amandado para baixo do carril do comboio pelo António Costa para se dissociar absolutamente da corrupção toda que tanto dinheiro deu a ganhar a ele também, aquele criminoso de merda, sem falar no Fé Rodrigues, aquele homem, o presidente do Parlamento, qual é o termo? Agora já estou tudo, mas o presidente da Assembleia do Parlamento, um pedófilo, merda, foda-se, ninguém me tira essa merda da ideia. E é, ele é. Pois é, meu, mas tu já viste a vergonha que é ver esse, ogre na televisão. É que só a cara dele traumatiza qualquer criança, fora a violação, meu. O homem é um freak, é um subproduto de linhagem muito junta, é horrível. Sabe que a filha dele nem é assim feia. É pá, 30 plásticas depois, e nós sendo heterossexuais, obviamente que não, mas... Ah, está bem. Mas... Tem a cara do pai, de certa maneira. É, pois tem, mas é pá, é esta a palhaçada que a gente vive. É aqui que o povo português, indrominado psicologicamente, continua a... Ele é o segundo representante máximo da nação, um pedófilo. Completamente, tu já viste as discussões parlamentares que ele mandou abaixo, como por exemplo as faltas dos deputados que têm os privilégios que ninguém tem. Ah, não vamos discutir isso, bota abaixo. Ou tu tens uma casa, uma barraca a 200 km daqui, por isso recebes 4.000 euros por mês, varrido para baixo do tapete. Exato. Sempre com... E onde é que está aí o Bloco de Esquerda, pá? Não está, porque eles são os primeiros. Ah, pois. E onde é que está a direita também? Onde é que está a Assunção Cristas? Onde é que está a Catarina Martins? Quando estão a pensar no seu proveito. Estás a ouvir? Estou. Estou a ouvir com eco. Desculpa. Não sei o que digo. Agora estou. Mas então remata aí qualquer coisa enquanto eu abano o fio. Epá, só para... Remata como assim? Para acabar? Não, é tipo... O que eu disse em termos de... Epá, eu lembro quando o Francisco Louçã era o líder do Bloco de Esquerda, porque foi ele que fez o Bloco de Esquerda, da mesma maneira que o Manuel Monteiro pôs o PP... dentro daquela massa mais jovem. Aliás, o Manuel Monteiro foi o gajo que, epá, começou a fazer o CDS o que ele devia de ser. Foi o Paulo Portas para lá estragar tudo. Claro. Da mesma maneira que, por exemplo, o Francisco Louçã, quando era o líder do Bloco, e ainda era uma minoria insignificante no Parlamento, chateavam-se à brava, sabes, aquele o canal do AR. É muito interessante. Uma vez apanhei, estava aqui em casa, no canal AR. Eu sou filho do canal, por acaso, a integração dele na RTP, por exemplo. Pronto, mas na altura era aquele canal da Cabo. Quando eu ainda via um bocado de televisão, ou deixava isto aqui aceso. É o que eu faço aqui. Ele disse... Pronto, ele tinha aquela retórica, é muito carismático, ele até parece bastante fascista em algumas coisas que diz, se tu analisares como deve ser. É tudo a mesma merda. Claro, mas foi, portanto, o debate da Assembleia era, pronto, a crise económica portuguesa, etc, os fundos para aqui e para ali, e de repente foi pedido à mesa o voto para o aumento do subsídio para campanhas eleitorais, e aí, perante toda a crítica do despesismo, e tu sabes como é que o Louçã falava, tipo, falta dinheiro para a saúde, falta dinheiro para a segurança, falta dinheiro para a educação, e nós sabemos bem qual é a educação que ele está interessado em patrocinar e tal, mas e agora vamos votar no decreto-lei para o aumento de financiamento estatal para campanhas eleitorais, como quem diz, colar os cartazes cada vez que há campanha e nunca os tiram. A erosão é que acaba por os descolar. Nem são ecológicos nesse aspecto, todos os partidos, todos. Ainda por cima o PCP, que tem uma máquina só para isso. Yeah, votaram logo todos a favor, tipo, more money, aí foi o espectro inteiro da extrema, seja lá o que queira chamar, extrema esquerda, até à direita que está centralizada, porque nós não temos uma direita em Portugal. Claro. Nós temos ajoelhadores broxistas para Bruxelas e o BCE, mesmo. É feio, mas é o que é. Está tudo a fazer só por isso. Queixaram-se, não há dinheiro para isto, não há dinheiro para aquilo, e mais dinheiro para panfletos, todos a favor. Fuck you. Está tudo dito. Não é o nosso interesse, é uma fantochada, é uma palhaçada, são todos uns robles. São todos uma cambada de usurpadores, de financeiros, para perpetuar a sua elite, a vender a soberania de Portugal. O nosso poder político parecem agentes comerciais. Parecem um comercial que aparece na tua empresa, dá-te o cartão, tem este produto, e o produto é Portugal. É o nosso país, man. É para... Quanto é que tu queres por isto? É triste, mas é verdade. E um dos principais responsáveis por isto foi o Cavaco Silva também. É porque foi um bocado. Eu vejo a cena do Cavaco como foi tipo: eu faço isto para Portugal, mas debaixo das linhas, tudo o que foi feito com o dinheiro do português está a ser outsourced em termos lucrativos para interesses internacionais que eu não sei porque é que têm tanta influência a governar. Provavelmente foi o primeiro primeiro-ministro que conseguiu se manter estável. Até ele havia sempre vários primeiros-ministros, estava sempre a mudar, ou então era mudado à força, como foi o Sá Carneiro, não é verdade? Yeah. Por engano. É, vamos deixar este avião caiu sem querer, não há nada aqui a ver. Não era o outro que ia lá dentro. Mas vamos, ironicamente e de mau gosto, chamar um aeroporto Sá Carneiro. Sim, é só para fazer uma homenagem de mau gosto. É um desrespeito total. Não, lá está, fazer um aeroporto com o nome de uma vítima para aviões aterrarem, que morreu por um avião não ter aterrado. Enfim. E pronto, e o Cavaco Silva só conseguiu ficar bem lembrado nas mentes de pessoas que não veem as coisas como elas são, porque havia lá o dinheiro do Dr. Salazar ainda. Mas lá está, mas o problema... Boa economia portuguesa numa economia de serviço. O Aznar de Espanha, eu disse isto ontem, enquanto o Sr. Aznar andava a comprar traineiras e a fazer traineiras, e pagavam-lhe 200 mil euros para tal, ao Cavaco pagavam-lhe 200 mil euros para andar a destruir traineiras e a destruir, produtos navais. E acabar com... que eventualmente acabou com a Lisnav e uma tradição marítima portuguesa que é mais uma facada na nossa tradição e história para continuarmos todos a olhar para o globalismo de um smartphone. Mas olha, eu vou-te dizer, quanto à tradição, eu não sei... Mas lá está, mas o Cavaco pegou nesse budget e deu... É como as PPTs, meu. É tipo... Endivida-te e, como forma de pagamento, fica a ser explorado por uma multinacional qualquer. É como a privatização de tudo, meu. Que é uma coisa que, por exemplo, o comunismo queixa-se muito, mas ao mesmo tempo estão sempre na linha da frente para arranjar soluções de acondicionar este multiculturalismo, de vender os nossos recursos. O Lula estava à frente do CTT também, era diretor do CTT. Mas isso, eu digo, a privatização de Portugal, que é uma palavra muito simpática para vender o que nós construímos com a nossa fome e pobreza durante tanto tempo, ultrapassa o espectro todo político. Exato. Por isso eu não tenho fé. Perco a fé. Mesmo não sendo religioso, eu gosto da palavra. Eu não tenho fé. Não sei em quem é que hei de confiar, pá. Isso. Sinceramente, ando a considerar mesmo estas eleições para os eurodeputados de ir à urna realmente votar no PNR, só para ver a moça. E é isso que tu tens que fazer. Só para ver a moça. Está bem, mas mesmo assim, epá, ainda bem que o voto é... Porque é um bocado... Não é aquela cena que devia ser do coração, sabes? Deixa agitar o pote. Porque é aqui que o poder está mesmo feito. Porque as eleições para eurodeputados são as campeãs em nível de abstenção. Porque os mídias conseguem sempre... não dar relevância que chegue, porque aí tinham que contar o segredo, à importância que o tem. Sabes porque é que os comunistas ultrapassam sempre os bloquistas e o CDS nas eleições eurodeputadas? Porque os comunistas têm uma capacidade de coletivismo e organização que eles, religiosamente, vão sempre votar todas as eleições no PCP. Como um clube. Todas as eleições sem exceção. E levam a família, os amigos, vão todos votar no PCP às urnas. E vão com as bandeiras e com tudo, com a camisa. Yes. Por isso é que depois, nas eleições europeias, que é onde há mais abstenção, onde as pessoas não, nem sequer estão ao trabalho de saber o que é que aquilo é, eles investigam, porque é o PCP. E depois o PCP acaba por ter mais. Se o PNR fizesse o mesmo, se todos os militantes do PNR fossem votar às urnas, havia uma grande capacidade de ultrapassar o CDS. E lembra-te que o maior triunfo da esquerda, quando é para as eleições europeias, é exatamente a abstenção. Então, mas não é só as europeias, é as legislativas. Mas mesmo assim, a abstenção é a maior força deles, porque visto que eles são uma minoria, quanto menos votarem na maioria, mais votos a minoria vai ter. E é ali que está o governo. É. Neste momento. E ninguém explica a fórmula, porque todos se escondem atrás de voto no meu eurodeputado para defender Portugal. Não, um eurodeputado vai tentar vender Portugal mais barato e rápido. É. Gratificação instantânea. Nada a longo prazo. Mas tu, até na... no sistema que nós temos, não é nada a longo prazo na própria democracia, ainda mais numa república, o presidente nunca pensa a longo prazo, pensa sempre na próxima eleição, por isso é que eu sou tão defensor do regime da monarquia constitucional, pá, porque tens um chefe de Estado que é preparado a vida inteira e que não tem, epá, tem tudo a perder. O chefe de Estado tem tudo a perder, aí nesse caso, porque de um dia para o outro pode ouvir o povo e cortar-lhe a cabeça, porque já aprenderam a lição. Epá, mas o próprio povo é o primeiro a cortar a cabeça só pelo símbolo que ele representa. Até a forma como que eu já reparei que também defendes muito a monarquia. A monarquia hoje em dia, como tu se calhar a romanticizas, não havia de funcionar nestes termos sociais que já estão tão profundos. Porque até as monarquias que servem de escudo constitucional ou legal para estas garras do globalismo, por causa de várias diretrizes, o poder da monarquia está muito simbólico, está icónico. Não é aquela monarquia que... Mas isso é tipo na Inglaterra, que é... Não é só, tu tens a Holanda também. Holanda, meu caro, o rei já teve que governar durante um tempo, okay. Na Bélgica. Rei governou 2 anos. Uma absoluta. E tu não achas que ficávamos tão bem, se calhar, em Portugal com um governo provisório durante um tempo? Mas, claro. Mas e tu já viste o alvo tão fácil, que sou um monárquico? Nesse governo, tu não podias ter um chefe de Estado que representasse um partido ou outro. O chefe de Estado é o chefe da nação, não é um chefe de um partido. Nem tão pouco tem que se meter dentro dos próprios partidos. Tem que ser uma pessoa que seja politicamente neutra, cuja liberdade de expressão seja restringida em prol do bem comum e que represente aquilo. Ele é aquilo, tem que ser treinado para aquilo, não é nada mais que aquilo. É o chefe de Estado, é o líder. Mas tu não achas que a própria monarquia, em termos de base e raízes, sempre foram, tipo, digamos, quem herdou o trono teve que mostrar valor para a defesa da sua tribo, num contexto mais básico. Mas agora temos uma geração de monárquicos que se apresentam quase como diplomatas. Não, acho que não sentem no sangue um revolucionário e um monárquico tão muito longe. Eu sinto, por acaso. Mas, por exemplo, tu tens calibre mais monárquico, na minha opinião. Eu votava em ti como rei, se é que isso fosse possível, por causa das tuas preocupações genuínas, do que alguém que cresceu com uma colher de ouro e foi educado a ser também um novo tipo de robô dentro deste contexto social, sabes? Vou dizer, o próprio herdeiro à coroa portuguesa não foi tipicamente também porque não podia, porque o senhor Dom Duarte foi muitas vezes ameaçado. Eu nem vou pelo Dom Duarte de Bragança, só estou a dizer, por exemplo, a trivialidade das gerações que depois vêm a seguir podem estar não sentem na pele. Epá, é como discutires com um combatente ultramar. Eu já estive com o chefe, eu já estive com o Dom Duarte, e tu dificilmente encontras uma pessoa que fosse melhor a posição de chefe de Estado que eu para Portugal. Dificilmente. Sendo partilha, Portugal. Partilha. Epá, dificilmente. Epá, o homem tem postura, tem integridade, tem educação, tem tudo o que um presidente da República cá em Portugal nunca teve. Para ser sincero. Assim, fácil de acreditar. Epá, tem sentido de Estado. Tu chegas. E a própria figura dele. Ele ali estava, e mesmo estando cansado, porque ele já é velho, claro, a própria postura dele, epá, é como se fosse para além, trascendo o que é humano. E eu agora compreendo, já depois de ter estado com ele, o esplendor daquilo que é a própria monarquia, porque aquilo é um ser que é aquele o propósito dele, mas além disso, é a própria tradição, são mais de 1000 anos de história que estão em cima dele e que vai atrás disso, porque a dinastia dele descende de outras dinastias, ele próprio descende do profeta Mohammed, descende do Maomé, ele próprio, não sei se sabias. Não. De repente ficou mais António Costa na minha cabeça. Mas... Não. Mas... Mas a minha pergunta é isso. É, por mais que tu, justificadamente, com bem mais informação do que eu, a minha pergunta é, então e depois, e os filhos? Eu já disse há bocado, é um paradigma. Não há nenhuma maneira de Portugal. Portugal não funciona no seu esplendor sem aquela figura. É como se tu perdesses uma parte do teu corpo, por exemplo. Podes tentar substituí-la, nunca vai ser a mesma coisa. Tu estás a dar-lhe o papel de que o nosso presidente o devia fazer. Mas nunca consegue, porque é presidente. Pois não, exato, porque ele tinha a herança de perpetuar tipo, aquele papel vitaliciamente. Mas depois eu fico naquela. E será que os herdeiros dele haviam de ter o mesmo valor? Porque já nasceram numa condição mais confortável. Então eu vou-te fazer a seguinte pergunta. Isso também não se aplica ao resto da sociedade? É tudo a nível individual. Então, e aí está. Agora, um rei, tirando isso, esse papel, era o que eu te estava a explicar agora. Porque... Mas tu se calhar tinhas mais calibre de ser rei do que alguém que herdou aquilo geneticamente, apesar de não bater bem da bola. Até o príncipe Carlos, meu... Não funca. Por isso é que tiveram que meter a Diana, por causa da merda do sangue também, porque depois começam-se a procriar demasiado dentro da família e o pessoal começa a ser com doenças degenerativas mentais. Mas como tem a sigla de reis, até podem levar um império à destruição pela sua própria insanidade, porque o povo acreditou que eles herdaram genuinamente a soberania da vontade de um povo. Hoje em dia Não vês isso acontecer em lado algum numa monarquia constitucional. E mais, pois tu, obviamente, mais depressa vias tiranos a ascender ao poder numa república do que vias numa monarquia, porque tinhas uma outra coisa, que era o sistema que estava implementado, era contra isso. Muitas das vezes, os próprios reis tinham que abdicar, mesmo em monarquias absolutas. Nós tivemos um caso. Lá está, mas tu estás a falar no passado, man. Sei lá, eu acho que dá vontade de dizer assim, pensa na monarquia com a internet. Na monarquia com a internet. Vai sair uma coisa diferente. O próprio sistema financeiro não te permite. O Tesouro Real inglês é uma exceção. A gente não tem, sei lá... Não tens pagas com os teus impostos. Não, a gente perdeu a nossa moeda, pá. Está bem. Mas isso é uma consequência. Até o nome da nossa moeda é monárquico, mano. É o escudo, meu. Exato. Mas mas nós perdemos isso como consequência de perder a própria monarquia. Mas aliás, a moeda na monarquia era os reis, não era o escudo. Claro. Escudo na República. Mas lá está. Mas é mais monárquico. Daí a Inglaterra estar nesta posição que pode mostrar à Europa, porque depois os números não mentem. Porque os mídias podem, se a Inglaterra, hipoteticamente, utopicamente e deviam praticar realmente o hard exit, que se foda. Estás a ver? Tipo, fuck it, a gente saiu, acabou. Mas aos outros não, porque... Lá está, por causa desta teia de interesses dantesca que tem várias ramificações para todas as disciplinas que tu possas pensar. Mas, no fundo... Eles, como ainda não estão escravizados por esta moeda do euro, têm uma hipótese e vão mostrar a fragilidade, e nota-se a fragilidade, digamos, a resistência da influência de Bruxelas em relação ao Brexit, que está a ser um filho difícil de parir, e pode até, tipo, dar a volta ao contrário, que vai ser uma pena... É o paradoxo de mostrar como a Europa é frágil quando um grande player sai daquela maneira e ao mesmo tempo estão a impor a sua vontade não democrática em nome da democracia, que é o que a esquerda faz de excelente, a hipocrisia do costume, de em nome da liberdade não te deixar sair para o bem de toda a gente. Que acaba por ser o bem de uns indivíduos selecionados e levam à avante a sua agenda. Claro, porque o bem de toda a gente é ilusório. É o bem daquele clube que nós vamos votar para os eurodeputados serem os nossos agentes a Remax/Portugal a defender toda a nossa infraestrutura paga por nós. Agora gostava de... Tu há bocado fizeste um ponto crucial, que é, de volta à questão da própria mulher. É o seguinte, tu falaste que tu não te vias a ser, por exemplo, tu disseste que, por exemplo, votavas em mim acima de outra pessoa qualquer. Completamente. Eu ao menos tenho acesso ao teu intelecto, sabes? Sim. Eu confio mais em ti do que esta farsa mediática de alguém que me está a ser vendido dentro de uma gaveta ideológica qualquer. A monarquia ninguém te é vendido. A monarquia nunca há de ser hoje o que tu pensas da monarquia, por causa da forma como o mundo já está. A monarquia é um regime natural, se entender. A república não o é. E mais, tu disseste uma coisa, que na república sempre podes ter, e é uma coisa que muitas vezes, na república sempre podes ter o melhor indivíduo da sociedade a ser eleito e qualquer um pode ser. Vamos ficar. Vamos analisar. Eu acho que dentro da República ainda tens aquele mecanismo, pelo menos, se tu fores eleito. Mas a República é exatamente o contrário do que as pessoas pensam. Claro, uma República pode até vir a ser ditatorial. Exato, mas deixa-me falar, por favor. A República, o objetivo principal é obter o controle, uma elite muito mais facilmente obter o controle num país através de uma República. Pera. Porque impede que a classe política tenha limites. O rei é o limite da classe política e é o árbitro moderador. A partir do momento em que tu tiras essa tampa, está tudo cá para fora. E foi dentro da classe política que culminou a maçonaria. É óbvio que ela se vai querer alastrar a todos os setores do Estado. E aí vem a República e tira a chefia do Estado do povo, do rei, que representa os interesses seculares e a tradição e cultura do povo. Tradição esta que foi ganha com atos de heroísmo. Exato. Que já não se vê hoje em dia, porque não é influenciado por parte, porque já não temos essa mesma instituição que foi criada à volta disso. Há um ciclo, mais uma vez um ciclo, uma simbiose entre o heroísmo e a própria instituição monárquica. E depois acontece isso, porque a República é para meter os indivíduos que são mais fracos em relação à classe política, mais moldáveis, a fazer de fantoches e a subir para as TVs. Exato, lá está, porque tu até já estás a pensar nesse conceito com a implicação mediática. Porque pensa numa coisa, por exemplo, é que está tudo deturpado. É esse o meu ceticismo. Nós falamos em democracia e nós sabemos que, apesar de ainda sermos identificados como uma república no nosso cartão de cidadão, está lá escrito, obviamente que é um mecanismo que já foi deturpado. Da mesma maneira que a democracia, que devia ser a vontade da maioria, continua a ser praticada a mando das minorias. Da mesma maneira que uma república tem todas as suas lacunas de abertura para alguém que possa corromper o sistema, como a democracia, que não é o que nós praticamos, mas os nossos políticos dizem que é o que nós temos que praticar por causa de Bruxelas, porque a sua democracia até é super ditatorial. Numa república podia haver aquele conceito idiótico, mas há sempre o defeito, porque aí também há a responsabilidade civil de manter o teu líder em xeque. Mas, meu caro, nós estamos aqui a complicar isto tudo. É o ditador benevolente. Uma teia ideológica tremenda que se criou com a Revolução Francesa e com o início da concepção de república. Mas se o ser humano tivesse ficado quietinho e deixasse as coisas desenrolar, naturalmente, sair contra a sua própria natureza, nós tínhamos visto que a monarquia se tinha mantido e que não havia a maior parte das crises políticas por seguir a ideológica que há hoje em dia. Mas voltando à parte do indivíduo, aí é que está o problema. É a percepção de todos nós. É assim que a coisa funciona. E parece que o ser humano tem aquele mecanismo de conforto, de aceitação social, porque, se calhar nós estamos aqui porque temos um bocado de orgulho de sermos as ovelhas negras, porque era bem mais fácil para todos nós. Eu acho que não sou ovelha negra, mas... somos ideologicamente, não é aqui que está o popularismo. Isto se fosse um business plan, o nosso discurso, não era rentável. A gente vendo o nosso discurso, tu fazes o teu esforço com a situação, tu fazes os teus blogs, eu faço os meus pods, a Tasca é o que é, gratuitamente. É uma questão de honra. Vou fazer uma pergunta. Tu já viste a postura relativamente àquilo da monarquia que eu já estava a tentar perguntar há bocado? Já viste a puta da postura de Estado que tem o filho do Dom Duarte? Irrelevante socialmente. A Maria Leal consegue ter mais impacto mediático ou um Castelo Branco do que o Dom Duarte. E o futebol, e infelizmente... Obrigado. Pronto, isso é tanto. Mas isso não lhe tira o facto de ele ter mais postura de Estado do que qualquer presidente que nós já tenhamos tido. Isso é para nós. Isto é uma conversa de nicho. Está bem, é uma conversa de nicho, tudo bem, mas era só para apontar o facto de que... Tu referiste há bocado, falta alguém com postura de Estado. Conciliar uma postura de Estado correta àquilo que é a instituição e a tradição que nos foi tirada, tinhas os dois em um. E olha que até o Marcelo Rebelo de Sousa tem feito um favor a nós próprios, porque até o cidadão comum, sem dizê-lo pejorativamente em relação ao nosso patriota, já está a olhar para o Marcelo de uma maneira tipo, mas o que é que este gajo anda a fazer? Exato. O Marcelo foi um fenómeno social, logo ao princípio, devido aos mídias, que cruzou todo o partidarismo de esquerda ou de direita. Toda a gente gostava de Marcelo. Eu nunca vi uma conivência tão grande entre o PS e o PST em formas destacadas de poder, em que há ali uma simbiose ideológica dantesca. Isto pode parecer um bocado rebuscado, mas eu tenho em crer que ele está a fazer de propósito. Porque ele, se tu fores ver, ele nunca... Sempre foi um gajo da televisão, sempre foi um gajo assim, mas no passado político dele, enquanto jornalista, nunca me parece que o gajo tinha grande interesse, ou até tinha... consciência do que fazia. Não me parece que de um dia para o outro ele tenha perdido completamente a consciência. Tem de haver aqui uma intenção por trás. Ele não é burro nenhum. E eu acho que ele está a fazer isto de propósito para descredibilizar a própria instituição. Se tu reparares que ele é presidente honorário e foi presidente da fundação da Casa de Bragança, se tu reparares o passado dele e do pai dele, tu vais ver que há uma proximidade enorme à própria família real portuguesa. Epá, eu não estou aqui a implicar nada. Não, eu estou a achar piada ao teu conceito, mas lembra-te que é exatamente o dia de hoje em que ele, tipo, anunciou oficialmente a sua recandidatura. Isso é para ensinar uma lição. Porquê é que ele quer continuar a perpetuar esse problema? É que parece-me a mim que ele está a descredibilizar de propósito a imagem da República. Então por que não abandonar e dizer simplesmente, eu como tenho tipo mostrado esta palhaçada aos portugueses e eles não estão a compreender, eu não me vou rir. Epá, não sei, é tipo... Porque isso é que ia... Porquê perpetuar? Isso ia perpetuar o ciclo, ia continuar. Ia surgir um candidato melhor que ele. O que ele está... E lembra-te que o papel do Presidente em relação ao Primeiro-Ministro a nossa presidência devia ser mais uma representação da nossa pátria de uma forma respeituosa. Tens isso se a própria presidência vem num golpe de Estado contra a vontade da pátria. É óbvio que nunca vais conseguir ter isso. Pois, mas não é esse o papel. Eu estou-te a ouvir. Tu podes achar que é assim, às vezes a explicação mais simples, o Acton Razor, às vezes o porquê a perpetuação, o porquê continuar então a ensinar uma lição de cinismo psicológico em relação a todos os portugueses, parece-me que ele está super confortável na sua pele, fora a complacência com o PS aliado com a extrema-esquerda, é assim que ela se chama, a aceitar as diretrizes que vêm dos burocratas de Bruxelas com a nossa escravidão económica para nos continuarmos a vender. Ainda hoje festejámos aquela parvoíce das Jornadas da Juventude em 2022, em Lisboa. Eu até disse ao meu pai enquanto estava a jantar, vamos lá ver se em 2022 ainda há lisboetas em Lisboa. Pois, é pá, isso há criancinhas assim. E o Marcelo estava no Panamá. Todo contente porque o Chico se riu para ele. Tudo. Jornadas da Juventude é preciso haver juventude. Não sei se em 2020 vai haver tanta juventude. Não, e será que a Jornada da Juventude em Lisboa ainda vai ter lisboetas para acolhê-los? Lisboa vai se tornar num Algarve? E o Marcelo estava no Panamá. O Marcelo, devem ser para aí uns 4 gajos, meu. Com aquela idade, deve ser uns doppelgangers, clones, eu não sei, meu. Aquele homem tem um stamina espetacular, meu. O homem está aqui, está ali. A gente vê no mesmo telejornal ele a falar do Panamá, como numa conferência de imprensa nacional no mesmo dia. É incrível. O homem é... Estás a entender? O que ele faz era o que um primeiro-ministro devia fazer. Os jornalistas fazem-lhes perguntas, que é um atestado de incompetência dentro desta classe de jornalistas que nós temos hoje em dia, que são completamente anticonstitucionais em relação ao seu presidente, se lhes desse a resposta. Tu já reparaste na parvoíce? Os jornalistas falam com Marcelo Rebelo de Sousa como se ele ainda fosse um comentador da TVI, apesar de estar a representar o nosso país. Fazem-lhe perguntas que se ele respondesse completamente anticonstitucionais. O homem literalmente está a ser entrevistado e manda-se para dentro da água. Mas ele ri-se. Eu, no lugar de uma pessoa, naquela posição, eu dizia assim, eu dava a retórica de volta, eu dizia, mas você acha que, além de estar em posição em responder, você sabe qual é o meu papel ao senhor jornalista otário da merda? Mas ele joga ao jogo, meu. Ele joga ao jogo, meu. Porque é o que eu quero. Isso não me parece uma lição, parece não. Uma perpetuação com um sorriso na cara, meu. É o presidente Kim Barreiros, pá, é assim que eu lhe chamo. É o presidente selfie, whatever. Ele até está a passar uma imagem que depois, quando houver precedentes de novos presidentes que sejam mais sérios, vão ser censurados e comparados com esta palhaçada presidencial da nossa representação soberana, que é o nosso presidente, man. Que ficou todo contente porque o Chico riu-se para ele, como se o tivesse reconhecido no meio de uma multidão. Ele estava todo contente. E ficou eufórico. Mas isto é uma criança, é um vendedor de livros, é um comercial, é um agente Remax para Portugal. O que é isto, não? Agora eu pergunto, achas que ele vai concorrer outra vez? Daqui a 3 anos ele já está xexé. Mas os portugueses adoram o xexé. Os portugueses seguem a Maria Leal. A Maria Leal grava um peido e vai ter mais tweets amanhã do que este podcast quando eu puser no ar. Não, isso é verdade. Mas, epá, há uma coisa que se distancia. Tu, numa cerimónia honorária, por exemplo, nós vamos ter a abertura do Palácio da Ajuda, que é um caso arquitetónico de extrema incompetência, porque vão terminar a fachada, que nem sequer era aquilo. O Palácio da Ajuda era para ter o dobro do tamanho daquilo que é agora, o triplo, aliás, era para ter uma entrada colossal, mas pronto, não há guito. Mas ao menos que fizessem uma obra decente. Não, vão fazer uma obra pós-modernista. Então, e se a gente fizesse o Palácio da Ajuda, uma renovação no bairro da Jamaica, será que havia dinheiro para isso? Pois, há dinheiro para umas coisas, para as outras não há. Pois é, há dinheiro para a banca, mas nunca há dinheiro para o útil. O Passos Coelho deu no dia 31 de dezembro ao OBS, se dava para fazer três palácios da ajuda. Pois. Mas eu vou-te dizer uma coisa. Eles, imagina, lá tu, quando eles forem reabrir o Palácio da Ajuda, numa cerimónia de Estado, isto que é o Palácio dos Reis de Portugal, é obviamente, eles vão ser convidados. Nessa altura vai ser provavelmente já o Dom Duarte já vai estar mais velho e o Marcelo também, provavelmente se o Dom Duarte for esperto passa o manifesto ao filho que já vai ser o rejuvenescer do ideal monárquico, como é sempre, vem um rei novo, vem um herdeiro novo, a monarquia volta, puxa logo a popularidade para si. Agora, a imagem que eles têm a oportunidade de passar é: a monarquia é nova e a república é velha, porque é a hipótese que tu tens do Marcelo, já que vai ter aquela figura desgastante, porque ele vai ser reeleito e vai acontecer o mesmo que aconteceu com o Cavaco, a popularidade dele vai declinar. Ter um ao lado do outro vai mostrar verdadeiramente aos portugueses aquilo que os portugueses deviam ter, pelo menos, ao que eles querem. É claro, mas mesmo assim, a gente já tem a recandidatura do Marcelo e eu ainda não sei quem é que vai fazer frente. Ninguém. Lá está, estamos numa democracia que é quase tipo, é democraticamente votares. Tu votas pelo mesmo. É tipo, a única desculpa é tipo, é democrático porquê? Porque o povo é que escolheu. Escolheu o quê? Aquele gajo. Exato. Não havia mais escolha. Isso não é democrático. Eu vou-te explicar. A democracia não deveria ser o governo do povo. O presidente não governa, o chefe de Estado não governa. Porque é que nós temos que desperdiçar dinheiro em algo que não vai mudar absolutamente nada e que, se fosse uma pessoa, um rei, por exemplo, um monarca, podia ter maior impacto em benefício da política nacional e, ao mesmo tempo, trazendo as tradições de volta, reunindo condições para reerguer outra vez o fator cultural de Portugal e sendo economicamente mais rentável e tendo um limite àquilo que é a classe política. Epá! Yeah, mas lá está, mas é que a classe política é que impera. A única maneira de tu trazeres algum tipo de monarquia agora era teres algum símbolo tipo representativo, como presidencial ou de primeiro-ministro, a trazer a relevância ou aconselhamento ou até apontá-lo como ministro para dar o seu aval, porque o nosso sistema político já absorveu as competências. Mas eu vou-te dizer, bastava um referendo, porque é o que é proposto, é um referendo ao sistema, para ver se querem restaurar a monarquia ou se querem continuar com a Terceira República. É essa a proposta. Mas a monarquia nunca há de ser aquilo, nunca, não vai voltar a ser o que era. Não, nunca vai voltar a ser a monarquia de Dom Miguel I. Vai voltar a ser a monarquia de Dom Manuel II. É, pá, eu nem vou para aí. Digo-te, vai ficar. Pá, havia de ficar dissipado, meu. Uma monarquia nunca havia de trazer. A traição, a pena de morte, a má representação, não. Havia de ser, até como a monarquia inglesa, meu, é um cartão turístico, é... Monarquia inglesa, tu desengana-te, que a rainha tem poder. Pois tem, mas tem dentro da Grã-Bretanha. a Inglaterra é que está ao papel com Bruxelas. Mas eu vou-te dizer uma coisa, a Inglaterra assim que sair, tu vais ver aí o poder. Eu espero que... bem que saia. E vai sair. Eu espero bem que sim, mano. E a Roménia também. A Roménia já se está a preparar para restaurar a monarquia, por exemplo. A capital dos ciganos. Sim, sim. Não, isso é uma concepção que está-se mal. Porque os ciganos são romani, vêm da zona de... Sim, isso vem um bocado da deconstrução da palavra dos gregos e tal. Porque eles andam aí, eles também não são romanos. Aliás, os ciganos romanos todos vieram para Portugal, eles já não têm lá nenhum. Mas... Olha que não, eu sei que existe uma zona na Roménia que nem a polícia lá entra porque é tipo o Chinatown deles. Mas olha, eu não sei se tu sabes, mas é uma coisa engraçada. Porque o governo já propôs um referendo lá, e eles, ao menos, pronto, têm lá a coisa deles, né? O sistema deles. E as notas já foram recompostas, agora têm a coroa. O próprio Estado está a meter de volta ao simbolismo real. E pronto, epá, e esse país... Os países de leste são bem nacionalistas, eu gosto disso. Porque sofreram na pele. Claro. Mesmo. E, epá, é o que eu digo, basta um país de facto restaurar a monarquia para o resto ir atrás, porque é a moda. Epá, não sei, eu acho que a monarquia, epá, nos tempos que correm, epá, com o jogo como está posto geopoliticamente e com as ONUs e as NATOs e uniões europeias e... Mas tratados mundiais e epa, pode ser uma reação nacionalista, é isso tudo? Epa, olha, pode ser que sim, mas a única hipótese, aparentemente, de uma restituição desse sistema havia de ser uma alguém que se representasse quase como um rei globalista nos tempos que correm, para dar-se a volta, para apanhar os números. Dos 10 reis, aquela coisa que já é muito rabiscada, que até passa pela própria língua do Quinto Império, pelos 10 reis da Europa e os 10 reis que iam dominar o mundo, que é uma coisa muito globalista, as 10 bestas, os 10 dedos do Satanás, epá, é uma conspiração. E envolve 10 reis, e depois vai vir um rei que vai salvar a Europa e a civilização ocidental, que é descendente deste e daquele, e que representa não sei quantos na Terra, é uma conspiração muito esquisita. E ainda há mais ramificações. É o poder financeiro, mano. É como uma coisa que a realeza inglesa ainda tem. É a libra e o tesouro real e o colateral do império. O tesouro real dá muito dinheiro para a economia. Pois fala, porque é o colateral. Nós dispensámos o escudo. Os alemães investiram o marco no euro e agora andamos a gerir dívida e não a progredir. Essa que é a merda. Mas pronto, é. Mas epá, eu levo muito. Como é que o Dom Duarte Pio havia de ser o rei de Portugal com um euro no bolso? Então, da mesma maneira que é o rei de Espanha. Yeah. E o rei de Espanha, aliás, o rei de Espanha, não fosse o rei de Espanha, já não existia Espanha. Porque tu sabes o quanto os políticos se interessam pelo jogo do dividir para reinar. Claro. Quando quem verdadeiramente reina, que é o rei, é o gajo que está a colar aquela merda toda. Mas lá está. A realeza espanhola não tem nenhum candidato para eurodeputado. Porque já levou o bypass. É um cartão de visita. A realeza hoje em dia é quase como uma peça de museu viva. Infelizmente é, mas ninguém pode tirar o verdadeiro conceito. Mas estão a levar a sua avante, porque as próximas gerações não vão acreditar nisso. A não ser que haja um casamento real qualquer, algures. Que aí toda a gente entra na fantasia da Walt Disney, da princesa, e que é ridículo, que é o circo mediático, é absolutamente ridículo. às vezes até a importância mediática que é dada a certos eventos, no caso, são absolutamente triviais em relação à influência real que têm. Já expliquei tudo isto. É a tradição. E não há Portugal. E atualmente Portugal não existe. É uma concepção errada. Portugal morreu em 5 de outubro de 1910. Portugal independente, no estatuto do Tratado de Zamora, está explícito. É os descendentes do rei de Portugal, que era Dom Afonso Henriques. A partir do momento em que não há rei e que não há uma íntegra, não há intrinsecamente um reino, epá, não há Portugal. Porque se eu agora fizesse um golpe de Estado no Porto e declarasse a independência de Portugal e aclamasse Dom Afonso VII, o filho de Dom Duarte, como rei, qual é que era o Portugal mais legítimo? Era o do Norte ou era a República Portuguesa? Lá está, e havia de causar se calhar um efeito, como está acontecendo na Venezuela. Agora todo o mundo está a falar, dentro do seu interesse, que é geralmente globalista, a dar a doutrina. Os próprios mídia podiam se virar contra ti. O jogo está mesmo complicado devido à percepção do indivíduo. Mas, meu caro, ao menos, e posso-me orgulhar disso, as coisas não estão como estavam antes. Mas isso acontecia de qualquer maneira. Exato, mas não está a piorar. Aliás, já no tempo dos reis, tu tinhas alianças internacionais. Claro, mas... Eu digo o tempo dos reis é indeterminado. Mas nós estamos a falar de pessoas que tinham o seu interesse pessoal. É um bocado como aquele ditado, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Neste momento. Mas os nossos líderes são globalistas. Não. Epá, acho que o Salvini, ou seja, por exemplo. Já viste o choque social que era o que tu estás a dizer? Utopicamente. Se tivesse algum esfregasse a lâmpada mágica e tivesses três desejos, e um dos teus desejos era ver isso acontecer. Nos tempos que correm, meu Deus, não... Social. Não, acho que era tipo... introduzias um paradigma mágico tão grande que eu nem sei o que é que... Se na altura da República não houve assim grande problema na mudança de paradigma... Mas já viste o paradigma também que existe hoje em dia, em termos da informação que nós temos acesso? Que é algo que nunca aconteceu. E o fervorosismo das pessoas que não se recusam a olhar para a informação e simplesmente seguem a tendência. Estamos numa situação. Eu nunca vi este ciclo acontecer com esta. Precisamos mesmo de uma solução nova. Apesar de, historicamente, tudo ser explicado de uma forma cíclica, que é tipo, a humanidade é puxada a um extremo, que depois faz um reset. Então, caso, eu estou-te a dar uma solução, e tu, dizendo que eu estou a ser utópico, estás não, a ser... Não, eu estou a imaginar, eu não estou a falar em meu nome, eu estou a imaginar é o cenário que havia de acontecer caso isso fosse uma realidade. Mas isso só é uma realidade, não é com um outro Estado, isso é uma realidade se for vontade democrática. Mas depois a democracia e a monarquia ficam incompatíveis aí num aspecto, porque... A democracia funciona muito melhor debaixo de uma representação mais fidedigna na vontade popular da tradição, que realmente é mais visível na própria monarquia, visto que o povo está aqui há mais de 100 anos, não é só os 100 anos da República, a própria representação, que é o que é o conceito de democracia, é mais evidente debaixo de uma coroa. Por isso é que se usa o termo coroar a democracia. É uma democracia coroada. É o conceito da monarquia europeia atual. Não estou a falar da monarquia que se verga a interesses políticos. Isso não é uma monarquia, isso é uma república croada. Atenção. Mas uma monarquia também não funciona dentro do contexto económico, é a nossa ferramenta de escravidão soberana. Como assim? A moeda, meu. Mas aí... Como é que tu podes ser rei com um euro europeu no bolso, meu? Então como é que tu podes ser presidente com um euro europeu no bolso? Porque é o presidente que nos está a vender esse sistema financeiro. Como é que um país pode ter algum tipo de soberania se andas de mão estendida? Meu caro, se for um presidente a vender-te o euro, tens muito menos soberania do que se teres um rei, porque o rei não te vai vender o euro. Está bem, mas o rei já começa, tipo, na fase em que estamos. Olha, eu concordo contigo, é incompatível. Mas a União Europeia, como a conheces agora e como tu estás a falar, não vai perdurar, vai cair. E quanto mais depressa, melhor, mas vão-se lutar até ao fim. Claro, estão a lutar. Nós temos agora uma chance de reverter a situação. E aí sim, porque isto tem que ser um processo gradual. Eu não estou a dizer que isto vai ser de um momento para o outro, nem estou a implicar isso. Eu estou a dizer é que isto tem que ser uma coisa gradual. Tem que surtir efeito. E o nosso povo sempre foi um povo que, epá, nem com o gradual, nem sem o gradual, sempre fomos um povo de grandes costumes. Mas mesmo assim, a tua perspectiva é correta, porque tu estás a pensar a longo prazo. Exato. Porque é assim que as elites que nos governam pensaram. Essa parte eu concordo completamente. Mas como é que a gente consegue catalisar algum tipo de mudança? Porque... Epá, é um bocado... O jogo foi fundo demais, porque é fácil inventar uma nova economia. O Hitler fez essa merda e olha lá como é que está escrito nos livros de história, não é? E depois tens a opinião pública mundial toda, que está manipulada. E fora as instituições globalistas que já estão implementadas com os seus também manifestos que foram ratificados por vários Estados-membros que assinaram. É que a gente tem que usar o jogo legal. Aí tinha que ser uma coisa... Eu nem consigo imaginar, não. Nem consigo imaginar. Eu sei que era preciso algo, mas eu não consigo imaginar como é que um gajo fazia uma concertação em tempo útil, nem que durasse, vá, duas gerações, para... lá está, o mundo está a viver uma regra de jogo de tabuleiro que está mesmo... Epá, são pessoas bem inteligentes que nos estão a cercar e a foder-nos, mesmo. Estes burocratas todos já planificaram tudo, advogados, contabilistas, gestores financeiros, tudo e mais alguma coisa. Isto nos governa. A gente continua a pensar esquerda e direita, não. Isto é rentabilização do recurso chamado ser humano, que é muito proveitoso nós acharmos-nos que somos portugueses, e não é só defeito nosso, porque quando joga a seleção portuguesa está tudo com a bandeira. Exato. Esta tribalização, esta forma manipulativa que toca no indivíduo que não faz nada, só tens o escudo e a esfera armilar. Porque aquilo é uma bandeira maçónica. As pessoas estão, neste momento, sobre um Estado maçónico, com uma bandeira maçónica, que substituiu mil anos de tradição para instituir uma organização secreta. Mas mesmo a maçonaria está corrompida, pá. É um clube de vinho. É uma interseção de interesses. É tipo... Eu sei que tu fizeste merda aqui, eu sei que eu fiz merda aqui, a ordem dos aceites, tu és juiz, se um dia estiver à tua frente, tu tens que respeitar o código, mas acaba por ser tipo, a maçonaria é quase que é uma máfia, neste momento, é uma máfia. Sim, é uma máfia. Vou perder poder também, pensa. E não é o poder está lá, é o ponto de partida do que... Porque até podes achar, dentro de alguns tipos, digamos, a criação básica e essencial, que era a passagem de conhecimento para pessoas que tivessem a capacidade de perpetuar aquele conhecimento e perceber aquele conhecimento. Agora é um clube de influência, é um clube de corruptos. É, a maçonaria é uma SAD nacional. Exato. Com ramificações internacionais, em que o capital fala mais alto. É um clube de vinho. É um clube de tipo, pertence ao meu clube, quando eu te apanhar a roubar, eu vou-te libar, quando me apanhas a roubar, eu libo-te a ti. Porque se a gente abrir o bico, é tipo, o sistema geopolítico vai pela pia abaixo e depois aí vem a arrogância das elites de assumirem que a população em geral não tem capacidade de digerir, infelizmente, se calhar com alguma razão, tanta informação como até esta simples informação que a gente está a partilhar neste podcast, de repente há pipoca a muito cidadão comum. Isto não é para todos. A nossa conversa já começou a meio, a gente não está aqui a dar o princípio. A gente já está a falar em modos avançados e não somos ninguém. Isto começou-se o início de uma conversa que se deu há uns meses atrás e está cada vez mais complexa. Mas mesmo assim, partindo em partes. Isto não é conversa social, não. É uma conversa muito específica para os habitantes da Tasca. Para quem lê a situação, é quase como... A nossa Tasca acaba por ser uma espécie de maçonaria, mas naquilo que era o conceito original da coisa. Ora, aí está. Perfeito. Nós estamos a tentar perpetuar conhecimento que até é intrínseco dentro da nossa própria humanidade. E somos os sextas-feiras de 13. Pela vontade das forças que nos dominam, queimavam-nos numa tocha, empalavam-nos numa fogueira. Não, mas isso é verdade, mas nós acabamos por nos tornar aquilo que mais detestamos. Epá, mas houve uma necessidade para isso ser criado, porque a maçonaria nem sempre foi aquele aspecto negativo, e quando até, por exemplo, a monarquia, como é romanticizada, era quando as coisas funcionavam de uma maneira, porque há aqui uma triste verdade, que realmente há um certo nível de conhecimento que não pode ser dado ao indivíduo imediatamente. É um bocado a disciplina maçónica, a gente nunca pode ensinar ninguém a falar como nós, porque nós aprendemos nós próprios a falar assim por causa do nosso caminho. Mas a maçonaria também é doutrinativa e aí já se contradiz a si mesmo. Eles querem ensinar a população a falar como eles mesmos. E lembra-te que depois várias facções se subdividiram, a desfragmentação por não concordarem em alguns métodos. Claro. E depois tens uma maçonaria conservadora, uma liberal ou uma progressista, e depois alguns países têm uma que domina mais, outra que domina menos, mas hoje em dia a maçonaria é só para sair do tribunal em paz. É tráfico de influências, é uma máfia. Até isso perdeu-se. Mas eu vou-te dizer, o problema é que tu, pelas minhas observações, as observações que eu fiz, é que tu parece que achas que a própria monarquia é como se fosse uma coisa, uma instituição. A monarquia surge, é o regime natural. Mas isso era dentro da tradição territorial. Hoje em dia temos a nossa soberania entrou em outsourcing. Mas tu achas que isso é natural? Não, não é. Tribunais internacionais, NATOs, ONUs, toda a gente que age com interesses que não têm nada a ver com a progressão do ser humano, estão ratificadas em todos os Estados que nós acreditamos que ainda sejam soberanos. Ok. Há uma coisa importante, que eu que já vi muitas vezes, já disse muitas vezes, nós vivemos numa era que é crucial para o desenvolvimento humano. Pois a partir daqui há duas hipóteses, que é o 8 e 80. e muita coisa é assim. Ou nós acordamos e começamos a lutar de volta contra tudo isto e a humanidade atinge níveis de glória outra vez, como que me leva a parecer que é o que vai acontecer. Isto é um ciclo, nós vamos abaixo e voltamos acima e voltamos abaixo. É a teoria do ressalto. Ou então, nós, como espécie, porque nunca fomos confrontados com tal ameaça na nossa história, extinguimos-nos completamente. Por reação a este contra-natura que nós estamos a sofrer agora. Mas se nós não resistirmos, mas continuarmos vivos, como recursos humanos, como robôs, como 1984... Já não somos humanos. Lá está. Então, é tipo... É o que está a dizer, a humanidade extingue-se. Houve um servente com prazer. É uma utopia perfeita para o globalista. E o comunismo. Exato, é aí que a esquerda entra, porque eles batem palmas à sua própria autodestruição e há tipo de desatinos com a norma. Tu há bocado disseste uma coisa engraçada, que eu concordo, é que o Karl Marx, o comunismo foi feito por encomenda. Pois foi. E o socialismo é um manifesto mais evoluído disso. Disseram ao Karl Marx, faz aí uma cena qualquer que despacha aí uma cena que possa dar para atingir o globalismo de uma forma mais. E eu, pronto, é do trabalho dele. Olha lá, Miguel, eu dizia-te assim, se agora fôssemos assim, tipo, underground, underworld, tu tens um intelecto suficiente que eu dissesse assim, escreve-me um manifesto com toda a tua garra. Por exemplo, em relação ao monarquismo, tu vais ser o novo Karl Marx monárquico. Eu pacto um manifesto monárquico, mas com certas reservas em que eu te deixo em aberto, digamos, a manipulação, que eu depois possa pegar disso e fazer mais um mecanismo autoritário para avançar o meu projeto de globalização. Mas tu tinhas o intelecto para o fazer. Não sei. Eu vou dizer porque é que eu não tinha o intelecto. Eu tinha o intelecto para o fazer, não tinha era o intelecto suficiente para fazer funcionar. Eu vou-te dizer porquê. Isso não interessa. Tu simplesmente deixa o manifesto vago. Tipo, tu apelavas ao cidadão comum e às suas necessidades. Porque basicamente todos nós queremos o quê? Justiça, uma habitação, uma família, prosperidade. Pronto. E tu conseguias. Sim, diz. Eu sou contra manifestos. Pelo princípio básico de que toda a ideologia que eu sigo tem que ter um princípio natural. A partir do momento em que é um indivíduo a obrigar o resto do mundo, de certa maneira, a concordar com o que ele vê, sendo que o resto do mundo não irá concordar completamente com a sua percepção, porque todos nós temos uma percepção diferente da realidade. Claro. Só é a receita para o desastre. Um manifesto é como uma escritura sagrada. Ainda no século XXI continua-se a cortar cabeças uns aos outros. O capitalismo desenvolveu-se de forma tão natural, porque não há assim nenhum manifesto para isso. Não, o capitalismo foi mais orgânico. A própria monarquia, não há manifestos para a monarquia. A república, existem escrituras filosóficas de lá, acontece. Mas a monarquia nasceu de sacrifício, pá. Exato. Mas os monárquicos de hoje em dia são mimados, pá. Sei lá, eu quero um rei com sangue nas mãos, por assim dizer. Estes não. Estes até lhe cortam o bife e põem-lhe-o à boca, pá. Eles não compreendem a minha luta. Eles não lutaram. Eu é que luto para eles terem vidas ostentaciosas. É um bocado... Presidente da República, por exemplo. O que é que o Presidente da República fez? Nada. É assim, vende livros também e prostitui-nos. Tu queres não ter chefe de Estado? Não, mas lá está. É mais uma gaveta, pá. Isso implica tudo. Se de um momento para o outro houver um holocausto nuclear e termos que pegar no filho do Dom Duarte para reconquistar esta merda, meter-lhe uma armadura e uma coisa nas mãos, o gajo vai por aí afora, se morrer que se afoda. Vai-se buscar o filho dele, ou irmão. Era assim que funcionava. A humanidade tem a capacidade de se adaptar às eras. Isso tudo bem. E tudo não, mas depois é porque o filho não foi atrás do pai, não é? Quando deste esse exemplo, e aí vai ele por um inverno nuclear de espada na mão e escudo, e tipo, ah, mas depois, tipo, é pá, ele morreu, fica o filho. O filho não vai. Se tu tivesses dito, como disseste ao pai, vai lá combater por nós, ele não ia, não. Não ia? Ele não percebe. Também não tens reis que morreram em condições parecidas? Nós temos reis que morreram, mas depois os próprios subditos caem na mesma armadilha que nós todos socialmente caímos. Não lutámos uma guerra, não defendemos a nossa pátria, estamos confortáveis demais para agredirmos polícias. Isso transcende qualquer regime, sendo ele natural ou não. Ouve, lá está, tu levanta, tu erga a tua espada. Tu não és Dom Duarte, erga a tua espada. Se um dia te vir na televisão entrar no Parlamento por ali adentro com uma coroa na cabeça e uma espada em punho atrás do Ferro Rodrigues, seu pedófilo de merda, e onde é que está o Marcelo? Tu és o meu rei, man. Eu não preciso da linhagem. Tu tiveste a furtividade testicular de bater pelo teu país, mano. Eu não preciso de alguém que o seja por herança. Eu preciso de alguém que se tenha levantado a sério. Então tu preferes uma espécie de... Epá, mas lá está, estás a entender. O que faz um rei não é só isso, tem a tradição. Mas e tu fazes isso e depois tens dois ou três filhos. Sei lá se os teus filhos têm a garra que tu tens. Tu se calhar até tens mais garra que os teus próprios pais, meu. Mas olha, eu vou-te dizer uma coisa. Eles são ensinados pelos pais, eles são ensinados pela instituição a tê-lo. Eu vou-te perguntar, e isto é uma coisa que eu costumo perguntar. E o filho? Epá, é uma instituição, eles têm um peso monumental sobre os ombros e cada geração que passa, esse peso vai aumentando. Epá, mas o indivíduo, tu sabes lá, quem dera a todos os pais saberem exatamente o que os filhos vão ser. Eu não sou o que os meus pais queriam que eu fosse. Mas ao mesmo tempo sou algo melhor do que eles foram. Mas isso não é para todos. Mas o rei não é o que o pai dele quer que seja, é o que a instituição quer que seja. Estás a entender? Um rei não pode ter liberdade de expressão para se debruçar sobre o ensino dos filhos. Tem que ser aquilo e tem. Epá, mas um rei, quando defende o território, teve mais que liberdade de execução, quanto mais expressão. Okay. Epá, quando um rei defende o seu território ou a soberania, não, coisas feias podem acontecer. Enquanto ele se está a defender, eu estou a falar em casos de administração. Epá, mas a própria administração, como vês, hoje em dia a guerra tem várias frentes: informativas, informáticas, financeiras. Tu, por um lado, estás a dizer que não faz sentido temos, por exemplo, o rei de Espanha a falar de soberania quando se verga, quando a Espanha própria se verga ao euro, mas por outro já estás a querer que um rei vá de espada. Não, mas isso é a parte romântica. Eu quero um líder. Tu chama-lhe o que tu quiseres. Eu quero um líder, foda-se, que defenda o interesse básico. Estas discussões são tão complexas e no fundo a gente sabe, é tudo tão básico. Tu queres alguma instituição mais consistente, dado o momento que nós estamos, do que essa instituição? Não, tu não eu depois tenho medo é de quem vem a seguir e pega no trabalho bem feito. Caso não alguém faça um trabalho bem feito, tu tens que ter a noção do que não é só o rei está em causa. Claro, tens o clero, tens tudo atrás, mas até a própria, o tesouro real já não existe. Não manda nada, a nobreza não manda nada, não existe sequer, a nobreza fala em classe política. Epá, mas sempre tiveram o tesouro, meu. A gente agora, neste momento, não temos tesouro, meu. Não temos, porque não queremos. Não, já foi hipotecado, meu. Não, epá, podes voltar a ter. Ok, eu sei que podemos voltar a ter, mas isso é um salto de fé tão grande para o cidadão comum que... Claro. Tu tens de ter uma coesão popular também por trás de qualquer tipo de líder. Esse é que é o meu problema, é que as pessoas andam tão enganadas que tu não vais ter apoio. Qualquer líder que tu tenhas, seja monárquico, republicano, democrático, chama-lhe o que quiseres, se não tiveres a vontade popular por trás dele, que é coisa que os mídias atacam, por exemplo, o Trump constantemente, vão atacar o Bolsonaro, até a porcaria da barragem, que pudesse estar lá quem tivesse aquilo havia de ruir na mesma. O problema é que a população acaba por ser a população em termos generalistas. Nós, seres humanos, neste momento, somos os piores inimigos de nós próprios, mano. Mas sempre fomos. Já. Mas aí é que está. E agora, como é que acontecem depois seres humanos como nós que estamos aqui, meu? Não entendi, posso repetir? Como é que depois acontecem seres humanos como os que nós que estamos aqui? Nós dois, até esta conversa. Isto parte de múltiplas repartições e vários acontecimentos da história da humanidade que nos puseram na posição que estamos aqui. Mas é um bocado a aceitação. Há qualquer clique que eu sempre achei, desde que nasci, cresci, não sei o que, tipo, isto não está bem, isto não está bem, isto não está bem. Eu não acredito. Há aqui um ceticismo inerente que é super ultra resistente em relação a tudo o que te rodeia, e isso é que é a parte esquisita, porque isto não é nada popular. A gente não realmente ficamos um bocado frustrados por a nossa voz não ser ouvida, porque a nossa voz não é a voz que está a ser ouvida. É uma voz que tem que ser ouvida e é preciso que seja gravada e registada e coisa. Mas não é. Tu não fazes. Era mais fácil enganar as pessoas. Mas isso é o problema da democracia. Mas é aí que nós estamos contra estes especialistas. A tua ânsia é uma ânsia que remonta, por exemplo, à Itália do início do século XX. Claro, isto não é nada de novo. Tu, para mim, o que eu acho que tu precisavas, o que eu acho que é preciso fazer uma prescrição a ti, era, você, senhora Simpson, devia tomar uma dose de Salazar, por exemplo. Mas o Salazar também já não é adequado para os nossos tempos, pá. O Salazar moderno, pá. Mas para os nossos... Mas havia de ser logo diferente, é outro sabor. O que era adequado para os nossos tempos, dentro desses moldes? Não tens estadistas? Pai, não. Não tens. Thank you. Epá, e achas que tu consegues ter algum estadista que venha da classe política? Tem que ser alguém. Então, eu posso perguntar isso pela monarquia também. Tens, porque eles, neste momento, não têm tudo a perder e não têm nada a perder ao mesmo tempo. No nosso caso, eles não têm nada a perder. Mas, pá, não tem nada a perder. Tendo este jogo geopolítico, com estas conspirações, só tens a ganhar, tipo uma bola nos cornos ou qualquer coisa. Isso foi o caso do Dom Carlos, que antes de ser assassinado já sabia que ia ser assassinado e pediu para ser assassinado, até quase. Epá, olha, Miguel, eu estou a adorar a conversa, mas eu vou-te dar as palavras finais. É que eu levanto-me às 7, meu. E Jesus. E ontem fiquei até às 6 com o grande Lex e pá. Mas já agora, é porque senão a gente não se cala. O que é ótimo. É uma boa qualidade, mas eu, realmente. Por falar nisso, há outra coisa, um projeto meio paródia que eu também tenho. Depois desta conversa toda aqui e este dilema filosófico acerca da geopolítica internacional, eu esqueci-me que, remontando ao início, ele disse que eu tinha dois projetos. E aliás, eu tenho dois projetos. Para além do A Situação, eu tenho uma paginazinha a gozar com. Não é a gozar, é pá. É uma espécie de página de memes, assim, para aliviar. Uhum. O PNR. Não sei se tu já viste essa. Não. É pá, tu larga-me esses links todos por DM para eu pôr no site. É o o sem contexto PNR. Epá, é algo que é tipo imagens ou calhas, sem qualquer tipo de contexto, mas que até são engraçadas. E isso pode ter uma projeção, porque as pessoas, mesmo sendo anti-PNR, com os meninos, acabam por ganhar uma empatia. Foi o que aconteceu com o Trump. E se isso for feito cá em Portugal, epá, pode ajudar. E qualquer ajuda é bem-vinda. Yeah, mas lembra-te que uma das maiores ajudas que o Trump teve foi o ódio mediático, como ao Bolsonaro. Exato. É como as nossas conversas. Enquanto as pessoas erradas não começarem a ouvir e a caírem em cima da gente, não sai aquele um em 100 que ouviu a alternativa e disse, epá, olha, por acaso até, tipo, faz sentido. Pois? Porque os mídia neste momento ainda se remetem dentro de, por exemplo, uma realidade como a PNR, em silêncio. Olhos que não veem, coração que não sente. Mas eles agora foram obrigados. E isto aqui vai explotar outra vez. E o PNR não vai ficar por aqui, conhecendo a atitude que eles têm. E isto é cíclico. Isto é, eu estou farto de usar esta palavra. Espero bem que sim. Eu também uso bastante. Os outros partidos que também eram censurados começaram a ver, a mínima fresta, a mínima porta aberta que os mídias dão, entra logo tudo. E a partir daí, epá, começa o início do fim da supremacia socialista cá em Portugal, que é o que eu espero que vá acontecer. E um dos mecanismos que a gente, eu acho que continuamos a poder ajudar é registar e encher a net também da nossa opinião, que é para quando houverem vozes ou ouvidos mais curiosos, estar lá tudo. Mas olha, nesse caso é onde a direita tem mais valor, é aproveitar o erro da esquerda. Yeah. Nós podemos aproveitar mais, mas no que toca aos mídia, nós estamos muito bem nisso. Yeah. E eles fazem-no sozinho, porque sim, os próprios mídia são tão prostitutos em termos financeiros à informação que apresentam, porque andam sempre a cantar de coro. Se eles acharem que se um dia este movimento tiver algum tipo de rentabilidade, ai, meu amigo, se eles souberem que 60% está a ouvir isto e os outros 40% já não lhes estão ouvidos, eles começam a cantar para aqui. Pois. E por isso é que eles querem matar as plataformas de mídia independentes. Claro. Porque são feitas de pessoas para pessoas, enquanto que eles começaram com empresários. Eles são obsoletos, meu. Assim como do outro estúdio, eu ainda hoje ouvi um clipe de uma empresa americana que quer ser o HBO dos podcasts. Abriu 13 estúdios, tem 120 produtores a trabalhar para aquilo. Caga nisso, man. Estou aqui, estou eu. A gente não gasta onde estão, a gente faz isto num stand. Qual é a prisão do modelo deles? É patrocínios, anunciantes, do qual depois quem transmite a mensagem não pode falar mal, que é esta a liberdade que a gente ainda tem. Cara, a gente só se cagar, meu. Eles podem ser substituídos por um gajo como eu e tu, com um telemóvel e um computador e um cabo USB que faz um barulho esquisito. Exato, mas como há muito investimento entre essa infraestrutura e vai ser paga e vai ser anunciada... Tudo. Nós gastamos o quê? Pouco. Nada. Pouco. Nada. A eletricidade? Um canal de televisão, pá. O maior valor que a gente gasta aqui é ir dormir e, tipo, estares cansado intelectualmente, estares a discutir. Mas discutes com prazer. É isso que me acontece. É com todo o prazer que eu gravo as merdas que eu gravo. E agradeço tu teres vindo cá e dizeres, porque isto para uma celebridade da treta que nem sequer tem metade do conteúdo, cobra. A gente dá. Pelo bem, porque isto é o que é que a gente pode fazer. Não, não, não vamos de machete em punha ir pela rua fora. O que é que achas da monarquia? Cabeça para... Pá, não, quer dizer, a gente está a tentar, porque não foi assim que a gente também cá chegou, não é? Exato. É dar a hipótese, meu, realmente, mas, pá, pronto, acho que é muito humildemente falando, muito nobre de teres aceitado o convite de partilhar a tua mente connosco. Sim. Hoje, e queria mesmo arrematar isto. Já estou mais para lá do que para cá. Também. E eu também, entretanto, tenho que ir embora porque amanhã tenho aulas. Pô, e eu tenho que bolir. Enfim. Foi um prazer estar aqui contigo, falar aqui durante horas e horas. Portanto, se algum dia houver hipótese de eu voltar, estou sempre disponível. Mas, e tu é só dizeres, meu, não deixem isso sempre na minha parte, man. Digam, epá, quando coisa, que eu abro a porta, meu, na boa. Não é nada de especial. O que é que seria de mim se não houvesse pessoas a participar como tu, ou ouvirem o que eu tenho para dizer e o que tu tens para dizer e escrever? Isto é simbiótico. Temos que ser mais marxistas neste aspecto, mano. Partilha, meu, partilha. Enche, polui. Só para dar mais a parte. Tipo que se lixe, meu. Estás a ver? Não, isto não é a idade da liberdade. Qualquer transexual com duas pilas e uma delas na testa pode dizer o que lhe apetece. Porque é que a gente também não pode dizer o que a gente não nos apetece, meu? Certo. Porra. Sempre aberto. Tudo sempre em cima. Mas mesmo, deixa tu aí umas últimas palavras que eu vou ter mesmo de desligar. Já estou mais para lá do que para cá. Foi um prazer participar aqui. Acho que, epá, foi uma conversa que, se tivesse tido mais tempo, continuava-se a desenrolar. Nós nunca temos tópicos a mais para falar. Há sempre algo. Pronto. Gostaria de participar outra vez, um dia destes. Se houver disponibilidade, epá. É só dizeres, mano. Certo. Tu e toda a gente nos ouça e toda a gente também te pode contactar a ti, porque eu tenho a certeza que tu também abres a porta, a tua plataforma, tu tens uma base aberta. Isto é uma base aberta, sempre me dispus a alojar, seja lá o que for, conteúdo que alguém queira pôr no ar. Pá, acho que sim, mano. Vamos encher isto, meu. Vamos pôr isto do ponto que até o Google tem que dar as nossas entradas na primeira página, porque já é tanto. Que até alguém sem querer tenha que nos ouvir, meu, que se lixe, meu. Vamos ver, fazer o quê? Sair por aí a matar a justiça cá em cima de nós. A gente não vive no bairro da Jamaica, não temos a cor certa, não podemos falar e fazer o que os outros fazem. A gente tem que levar a coisa diplomaticamente, racionalmente, intelectualmente, porque nada é mais valioso do que... Não é uma questão de convencer o próximo, é o próximo chegar à mesma conclusão que nós, e assim é que começamos a fazer qualquer coisa. Porque paus mandados é o domínio da esquerda. Pensadores intelectuais e independentes que saibam o que é que realmente está em jogo, nem sequer é preciso falar, não. Para bom entender, uma palavra basta. E é o que nós temos que fazer aqui. Nós temos basicamente uma oportunidade crucial e importantíssima nas mãos. Pronto, estamos a tentar fazer. Isto tem que ser construído pouco a pouco. Pronto. E lá vamos fazendo, e olha, palmada nas costas para ti. Grande Miguel, és uma grande esperança. Ah, eu vou andando, entretanto já se faz. Eu também, eu vou só desligar aqui o gravador. Ok, então, dá aí uma boa noite a todos. Pessoal, foi um prazer mais uma vez ter estado aqui, participado e, acima de tudo, partilhado as minhas ideias acerca de todos os tópicos possíveis, e podíamos ficar aqui até amanhã a falar. Mesmo. Isto tem que acabar e tem, portanto, pessoal, vá. Um abraço.